com mais um podcast, começando literalmente do nada, com o tema do nada. Por quê? Por quê, gente? Porque o nosso convidado, representante do tema aqui, teve que parar pra ver BBB. Um beijo, Barbosa. E qual é o tema mesmo? Ah, a gente vai criticar os gostos e indicações que já foram feitos por outros membros aqui. E no final a gente vai fazer os pequenos elogios. E só pra avisar, estou com dois membros aqui, incluindo eu, então três membros do Ghostcast aqui. Mas a gente vai falar de quem não tá aqui também, porque assim caiu certo, não é, Matosinho? Não tá aqui, a gente não tem como se defender, a gente vai falar mal. É isso aí. Pau no seu cu. E você, Vini, tudo bem? Eu queria dizer que eu tô em desvantagem, porque a minha memória é drogas, então eu não me lembro da maior parte das bandas que os amigos indicam, então é isso aí. Mas você tá em vantagem, porque a gente também não lembra das bandas que você indica, porque é tudo igual, é ruim. Então... É tudo igual, ruim. Não, então... eu subi a conversa, peguei nome por nome só pra machucar. E... É, vale lembrar para os ouvintes que a gente escolheu esse tema agora aqui, quando a gente conversava do nada, né? Sobre as bandas que os outros gostam e a gente não gosta. E Eu tô aqui com o De Nada, que é um dos caras mais rancorosos que eu conheço. Então, vamos lá, vamos ver. Inclusive, tá aí um bom nome para uma possível banda liderada pelo De Nada, que é o Chuck Schooner de Vassouras aí, o Rancor. Rancor é um ótimo nome. É mais ou menos isso. Se você não segue mais episódios, você já sabe que a gente tretou por causa desse aqui, tá? Também. Quem já viu o documentário do Neff aí, que tem que ver pra gravar, sabe que se alguém tocar um cover da minha música, mesmo me adiando, vai ser demitido da banda. É isso aí. É a banda do De Nada, que vai fazer uma turnê sem o De Nada, com Matusa na bateria e todo o resto da banda, e tipo, é isso aí. Cara, antes da transição, eu só queria fazer uma pequena observação aqui, porque eu sou um cara muito volátil. Tá bem? Então eu posso criticar essa banda hoje e tá? tal. Está indicando daqui a um tempo. É. Então, eu já falei isso em algum podcast. Tu é extremamente contraditório com as tuas opiniões. Tipo, no meio do nada tu muda muito rápido. Sim, eu sei. Grita, Vini. Toca a vinheta! Vai lá, eu quero ver, me ataque, vai me atacar comigo, ataca. Não, posso começar mandando um clássico? Assim, essa não é nem surpresa pra ninguém. Igreja Gasosa. Ah, cadê o Godot pra me defender, caralho? É uma das bandas preferidas do João. João, meu Deus, o bagulho ficou sério, chegou até pelo nome, o bagulho. João. É uma das bandas preferidas do De Nada. E, meu Deus, eu odeio com todas as minhas forças, cara. E, pois é, cara, você começou odiando por um esquema meio político, tá ligado? Tipo. Sim, sim. Mas... Eu não gostava da banda por uma vibe... Não, mas dá pra super entender, mas... Oh, Matusa, mas vamos ser sinceros, não é por isso. Tem uma coisa a mais aí, tá ligado? Não é... Não, isso foi o um negócio que deu start, assim, né? Isso foi o ranço inicial, foi esse aí. Mas assim. Tá aí um nome melhor pra banda do De Nada, Ranço. Ranço inicial. Ranço inicial, exatamente. E vamos e, tipo, cocaína, o De Nada falava tão bem, tá, não, o CD novo é bom, tá, esquece tudo bem, esquece essa parada aí que você. Esse, eu vou tentar dar uma sim explicada aqui, que eu acho que eu já falei isso, talvez nos primeiros episódios, mas vou falar rapidinho. Por que que o meu ranço com o Gangrena? É porque eles tratam religiões africanas como, tipo, o mesmo bolo de satanismo, tá ligado? Eles fazem tipo um black metal do. Da religião africana, e é um bagulho muito quinta série, tá ligado? É absurdo, mas eu gosto. Tudo bem, aí o De Nada, não, mas ouve lá, esquece isso aí, ouve o som e tal. Aí eu fui ouvir o som e cabelo assim, não consigo, cara, não me cativa. Eu ouvi o som, pô, mas eu posso só abrir meu coração aqui. Eu tentei tanto pra fazer você gostar que o novo disco, eu não sei se você lembra, eu só elogiava tipo a bateria, tá ligado? Eu ficava. Sim, pô, sim. Hoje a bateria tem percussão junto, mas só que eu pensei, eu vou conquistar esse cara, tá ligado? E não deu certo. Não, eu tentei, cara. Eu tentei, essa eu tentei, essa eu posso falar. Tem umas que, tipo, ah, o cara gosta, mas eu nunca fui muito fã, eu nunca ouvi direito. Essa não, cara, essa eu tentei e não dá, velho. Essa eu não gostava, fui ouvir pra mudar de ideia e falei. E saí gostando menos. Eu vou ser bem honesto contigo, cara. Eu acho que eu devo ter ouvido duas músicas do Gangrena Gasosa e eu não... Então, tô tranquilo, cara. É, o lance é que, tipo, vocês têm toda a razão de ficar irritado com isso, tá ligado? Olha aí, cara! Não, mas é, cara, e tipo, eles fizeram, porque é uma banda dos anos 80, tá ligado? Final dos anos 80. E eles fizeram, tipo, uma pegada hoje em dia de falar, cara, olha só, a gente tava errado nos bagulho. Hoje a mãe, o Preto Velho e a mãe de santo, eles dão abertura, tá ligado? Eles pedem permissão e tal pra usar os bagulhos, mas ao mesmo tempo tá errado, tá ligado? É errado. Mas eu gosto, eu acho maneiro, querendo ou não, eu sei que é errado, mas eu acho maneiro a ideia, porque eu acho que, tipo assim, querendo ou não, conseguiu colocar uma brasilidade no black metal, entre aspas, tá ligado? Fiquei pensando, pô, que louco isso. E eu gosto de verdade. Mas é, né, cara? Nem todo mundo é perfeito, né, Marcos? Pois é, algumas pessoas gostam de gangrena. É. Ok. Deixa eu só gangrena gasosa do que conhece, né? É, deixa eu só anotar. Godoca, deixa eu só anotar aqui. Arthur Guedes, no dia 26 de março. Caderninho do rancor. Vai lá, Vini, vai lá. Eu vou ser o último, foda-se. Então, eu vou aproveitar e vou... Ah, é que tem umas bandas que todo mundo aí gosta, menos eu vou deixar no final, então. Mas eu vou falar mal de Rammstein. Porra, tava na minha lista também, Vini. Cara, desculpa, assim, pau no cu do Denada, velho. Eu não suporto Rammstein, tá ligado? Eu também. Tipo assim, é aquela galera que toca metal e quer pagar de nightclub, tá ligado? Tipo, industrial é bom, club. Cara, vai tomar no cu, meu. Tem um tiozão de 50 anos de idade que fica passando rímel e batom e fica falando em chupar buceta em música, cara. Sei lá, se eu quiser ver filme pornô, eu vou ver filme pornô, cara. Se eu quiser ouvir uma música boa, eu vou ouvir uma música boa. Mas tipo, eu quero fazer uma crítica. Eu acho... Que é primeira, cara, eu acho detestável. Tem aquela... Deixa eu terminar de falar mal. Eu tô acuado. Rammstein é aquela banda que tem aquela vibe de tiozão querendo pagar de novão em festa pra pegar geral, sabe? Que, tipo, isso me incomoda demais, cara. E, assim, teve uma época que eu tava tentando aprender alemão sozinho, e aí eu comecei a catar umas bandas em alemão e tal, umas paradas foda. E eu descobri In Extremo, que é tipo, pra mim é o Rammstein, só que bom. Que em vez de ser industrial, ele tem uma pegada toda medieval, tá ligado? Mas você reclama de visual dos caras e você vai falar, o In Extremo parece uns caras de 50 anos que estão. Foda-se! Eu tô adicionando In Extremo na lista aqui, peraí. Não, mas é bom, o extremo é bom, mas o episódio... Não, a banda é boa, pior que a banda é boa mesmo, o extremo é bom, mas realmente, fez todo o argumento, não, porque o visual é um tio, não sei o que, aí fala o extremo, porra. Não, e tem outra que vai em feira medieval montado, tá ligado? Não, e tem outra, que tipo, toda aquela vibe de show do Rammstein é pra esconder o fato de que a música nem é tão boa, cara. Oh, caralho! Peraí. Vinícius, querido. Vocês têm que ver esse clipe de Deutschland, não sei o quê. Ah, puta que pariu, é foder pra caralho, a mina vai passando todas as histórias. Tá, beleza, mas se eu quiser ver um filme, eu vou ver um filme, cara. Se eu quiser ver um filme. Vou falar, tipo. Esse esquema de, tipo, ah, não, eu não gosto, mas eu sei que é bom, não é o caso do Rammstein. Mas, assim, tipo, eu sei que, tipo, não é que é uma banda ruim, é que realmente o som eu acho chato. É, tipo, eles são bons dentro do que eles se propõem, ok, mas eu acho muito chato, também não consegue me pegar, cara. Bom que quando vocês falam das bandas, elas vão estar tocando aí no fundo. Por exemplo, esse podcast vai iniciar com Gangrena Gasosa, pau no cu de vocês. É foda você falar mal das bandas do editor, né, cara? É, não, a pior parte não vai ser essa. A pior parte vai, tipo, sei lá, vocês vão falar mal das minhas bandas e pior é que ele é burro e vai fazer isso, ele vai botar as minhas bandas ruins pra tocar. Ah, mas eu vou também. Eu vou colocar JK, que a gente vai falar mal das bandas do Godoc. Cara, vai ficar puto, vai ficar bolado. Ai, mas tem uma banda que o Godoc realmente gosta, que eu abomino. Na verdade, são três. Depois eu falo, deixa assim. Eu tenho uma banda do Godoca, duas aqui do Godoca, que ele... Três, né? A primeira é que assim... é que é foda, cara. É que assim, eu acho que eu sou o que conhece o Godoca mais tempo, meu. E logo no começo ele era muito sensível. Falavam mal dessas bandas. Hoje em dia ele já fala, ah, foda-se. Mas ele ficava bolado, cara. Eu quero mandar uma aqui, então. É, infelizmente, eu não vou atacar o Vini logo de primeira, mas vou atacar o Matuso e o Godoca. Chutar cachorro morto fácil, né? Porque eu tô aí, sei lá, Matuso, sei lá, mais 5 anos aí de amizade, tá ligado? Conversando e tal. E toda semana eu entro no YouTube e falo, hoje eu vou gostar de Rage, e vai ser top, vai ser legal. Então, nunca é legal. E toda vez que eu clico, é qualquer música genérica do caralho. E você fica, cara, porra, eu não consigo não, cara. Queria deixar um abraço pro Lucas também, que deve estar com a gente. É, Lucas também. Aí eu fico assim, e o Matuza conhece toda a mitologia da banda, a cronologia, que tem 3 bandas diferentes com a mesma lança, e eu fico, cara, deve ter que ser bom, eu tenho que gostar, não consigo, eu tenho que gostar. Aí o Lucas, que não grava aqui quase nunca, mas ele fala bem pra caralho, o Godoka fala bem pra caralho, eu falo, pô, eu tenho que gostar, eu vou gostar dessa porra. Aí eu clico lá, e eu ouço os caras tocando, eu fico, cara... Genericaça, né? Puta, bicho, puta, é muito genérico. Pô, o que rolou comigo com o Rage, cara? Eu lembro que uma vez nós estávamos numa conversa e aí o Lucas estava todo empolgado falando do Rage, tal, Rage isso, Rage aquilo. Aí o Matuza, pá, Rage, não sei o que lá, pá. Então, como é que é o nome do careca lá do Rage? Como é que é o nome do cara? Piv Wagner. Isso. Wagner. Aí o Godoka, não, porque o Piv é foda e tal. Daí eu, tá, beleza, vamos fazer um teste aí. Me digam aí os discos que vocês mais gostam do Rage. Aí eu lembro que de cara... Ninguém concorda com ninguém e cada um fala de uma parte. Eu fico, cara, deve ser muito incrível essa banda. Tem muitos... Aí eu lembro que eles devem ter... Eles me indicaram, acho que uns 2 ou 3 discos pra eu ouvir. Tipo, pá, cada um falou um disco e meio que ficou num desconcerto do caralho. Não, porque era tudo igual e era tudo desinteressante. Eu fiquei assim, tipo... maneiro, hein? O meu álbum preferido do Lucas é o mesmo, na real, que é o Trapped, mas... É, eu acho que foram 2 discos que vocês me indicaram. Tipo, um que era tu e o Lucas que gostavam, e outro que o Godoka indicou pra me ouvir também. Mas eu achei tudo a mesma merda e tudo sem graça. Tipo assim, cara, alemão serve pra 2 coisas, cara. Power metal e... Então, mas o Rage é um power metal-ish, tá ligado? Só que é mais, tipo, o começão, tipo, é mais speed metal, assim, do que o power metal espadinha, tá ligado? Pra mim eles são, sei lá, metal tradicional, tá ligado? Tipo metal tradicional, tiozão, tá ligado? Speed metal alemão começo dos anos 80, que é tipo heavy metal tradicional, só que... Né? Eu queria perguntar pra eu poder colocar na lista. Alguém gosta de Stratovarius aqui? Eu gosto, mas assim... Eu também gosto. Pode falar mal que não me ofende, não. É o mesmo esquema do Rage. Tipo, cara, essa banda era pra... Mas, ó... Eu vou dizer que assim, ó, a primeira vez que eu ouvi falar do Rage foi em 2005, quando eles tocaram, isso tá no DVD que eu tenho, do Stay Heavy. Nossa senhora! Eles tocaram no Stay Heavy, cara. Caceta, velho. E botaram no DVD deles, cara, a gravação do Stay Heavy, muito louco. E quando eu ouvi, eu achei a mesma coisa que vocês estão falando. Falei, nossa, que banda genérica, nada a ver, que banda... Pá, estranho. E aí tu pensou, bah, nada a ver, genérico, ai, mas é bom. Não, cara, e assim, eu fiquei anos sem ouvir, tipo, eu conheci o Rage, ele tocava direto no Stay Heavy, e eu achava também a mesma coisa, tipo, tem uns refrãozão, assim, eles querem de propósito fazer esse refrão pegar, mas, né, não me pegou. E anos depois só que, tipo, o Rage me pegou de fato, tá ligado? É muito louco. Eu nem lembro por que eu voltei a ouvir, tipo, Rage, tipo, acho que eu tava pesquisando banda nova, banda que eu, tipo, essas coisas, tipo, eu conheço a banda, mas não conheço muito, preciso ouvir mais. Eu digo que é total possível, assim, que isso aconteça comigo também, porque, assim, eu já ouvi um monte de coisa que hoje em dia eu gosto, eu ouvi antigamente, eu não gostei. E aí depois eu acho que, não sei se foi a questão de maturidade, de se educar pra ver um som, conhecer umas paradas diferentes, ter umas outras influências. Mas, por exemplo, assim, sei lá, um dos caras que eu mais gosto, provavelmente vocês vão falar mal, não tem problema que vocês falem mal, mas eu não vou ficar bolado, cara. De nada vai tentar me agredir de todas as direções, de todas as maneiras, não vai funcionar. Que eu não gostava da carreira solo do Bruce Dickinson, por exemplo. E hoje em dia eu curto pra caralho, tipo, gosto muito e tal. Eu gosto muito. Mas é aquela coisa, tipo, sei lá, talvez eu escutei Rage numa época que eu não curtisse, sei lá, daqui uns 2, 3 anos eu vou pegar Rage pra ouvir e vou ver que continua uma merda! Ah, cara, eu vou ser sincero. Eu falei que talvez eu mude de opinião, e é claro que todas as opiniões aqui eu vou colocar uma hipérbole em cima, porque sim. Mas eu não vou gostar de Rage, não. Foi mal, porque eu falo a verdade, cara. Toda semana eu clico num vídeo assim do Rage novo. Alguma coisa. Ele tá ouvindo Rage toda semana e ficando puto, tá ligado? O cara tá viciado em Rage, mas ele odeia, tá ligado? Porque eu vi toda semana. Ele é ama odiar o Rage. Porque sempre aparece em alguma indicação do YouTube, tá ligado? Então, vira e mexe, aparece, eu falo, hoje vai ser. Uma música diferente, vai ser. Hoje vai ser. Aí clica e fala, não. Não vai. Não foi. Não rolou. E é isso aí. Um beijo. Boa noite, tá, gente? Valeu. Pra. Vai lá, eu não lembro quem começou. Quem é o próximo? Eu. Ah, tá. Agora tem que falar uma. Não do de nada, né? Ou não agredir de nada. Na verdade, eu vou falar uma aqui que eu botei aqui na lista do Godoka. Eu gostei daquele, mas eu acho que vocês todos gostam. Eu acho que eu sou o único que não gosta. Então, de qualquer jeito, eu vou agredir um pouquinho de nada e um pouquinho o Vini também. Que é o Ginger. Cara, eu gosto de verdade, mas eu também não sou ultra fã, cara. Não vai. Eu também não. Tipo, cara, o Ginger vai fazer show aqui no Brasil, né? Era pra ter feito já, mas foi adiado, uhum. Né? E, pô, cara, muitos amigos meus são tipo, meu Deus, vai ser o show do Ginger, que foda, isso é incrível, não sei o quê. E, cara, assim. A primeira vez que eu conheci Ginger igual todo mundo, com Pieces no YouTube, né? Porque acho que todo mundo conheceu essa música, e porra. Viralizou, foda. Verdade. E tipo, essa música, cara, tem um puta flow, assim, os músicos inteiros, eles não são metade bons, né? Eles são inteiros bons. Eles são muito bons, tipo, baixo e bateria é foda, bateria é canhoto, pá. E essa música tem uma levada muito foda, e é muda. É foda. E aí você vai ouvir, todo o resto é metalcore genérico. Puta, tipo, se não fosse a Tatiana, se fosse um vocal qualquer outro, essa banda não ia ter. Ia ser um Arcanime genérico. Não, se fosse. Não, é que o Arcanime ainda tem essa coisa de tipo, é vocal feminino. Mas se fosse um vocal qualquer, tipo, um cara, a banda não ia ter o que tem, sabe? De... Não, mas eu já digo ao amigo que, por exemplo, eu gosto de Arcanime, eu sou fã de Arcanime. E o vocal é a última coisa que eu curto, cara. Eu curto muito o instrumental do Arcanime. Eu acho foda pra caralho. Eu gosto de death metal melódico. Não gosto de. Tipo, tem umas coisas que eu não gosto, mas. Tipo, Children of Bodom, mas death metal melódico eu acho maneiro pra caralho, cara. Eu acho que o Ginger não tem nada a ver com a Arcane, mas eu entendo o ponto também. Mas eu entendi. Eu só usei uma referência ruim. Mas aí que tá, eu acho, tipo, o que o Matuza falou, mas tipo, diferente, tá ligado? Tipo, que eu acho que, tipo, é uma das poucas coisas que foge um pouco do metalcore. Porque metalcore é tudo muito parecido, e eu acho que é uma das poucas bandas que foge. Pode ser, às vezes, só pela voz, mas eu não acho que seja, porque tem muita banda de metalcore que não tem uma mina cantando, mas tem essa voz limpa junto. Só que a dela sim, é mais sim. Legal ao mesmo tempo, tá ligado? Fica, tipo... Sim. E todo mundo é muito bom, incluindo o vocal é muito bom, cara, tipo, ao vivo, e tipo, não fica aquelas coisas meio... Que é uma coisa que me deixa puto de metalcore, tipo, os caras no show, o Prison era craque fazer isso, eles são melhores ao vivo, gente. Opa, já bota aí, já puxa essa falta aí. Puxa essa falta do Trivia aí também. É que o Trivia eu gosto, tá ligado? Mas, cara, o Trivia ao vivo, cara, tipo, o maluco não conseguia gritar, ou no dia que ele conseguia gritar, ele não conseguia cantar limpo, tipo, porra, velho. E, tipo, o pessoal da Jinga, cara, é foda. Ver vídeo ao vivo deles é foda, tá ligado? Você fica, porra, sei lá. Mas ao mesmo tempo pode criticar isso, não foda. O Trivium é uma banda que, já mudando de pauta aqui, já que você falou. Você tá tacando o Vini aqui, por favor? já agredindo o Vini aqui agora um pouquinho. O Trivium, cara, é uma banda que, na época do Stay Heavy, inclusive. Nossa senhora. Tocou muito lá. É, então, porque era Vinícius? Eu acho que foi, sim, era o Vinícius. Eu acho que foi o primeiro single do Trivium, aquela We Are Fire lá, que numa... Que o não, clipe, do Ascent, teve o clipe do Ascent que tocou muito lá. É? Esqueci, cara. É, então, tipo, ele era muito fã, então tocava direto. E aí, o Trivium nessa época, o que me desgraçou a cabeça do Trivium é que ele chegou... O Trivium foi uma das primeiras bandas que chegou como a salvação do metal. E caralho, como isso, tipo, como esse rótulo de desgraça na cabeça, tá ligado? É por isso que eu não curto esse tipo de rótulo, assim, tipo assim, salvação do death metal. Tipo, sim, cara, sim. Você vai ouvir um bagulho genericado com Rage, seu. Pois é, ei. cara, tu vai me agredir, tu vai tomar uns jabzinhos, meu. tá ligado? Isso é que me afastou por muito tempo do Mastodon também, cara, que hoje eu amo, mas assim, o Mastodon, quando todo mundo falava, não, é salvação do metal, salvação do metal, e a primeira coisa que eu fui ouvir deles era um ao vivo, e eles eram muito ruins ao vivo, né, hoje em dia tão bons, mas eles eram muito ruins ao vivo, e aí, tipo, puta, é isso? Que bosta, e aí eu nunca mais ouvi, aí, tá ligado? Aí tá, cara, é que quando tu fala a salvação do metal, tem que pensar que, tipo assim, ah, que acabou, que não tem mais nada, mas não é o rolê, cara, tipo, ninguém precisa salvar. Pois é. Eu acho meio triste quando tu fala assim, ah, aí tem que salvar o metal, aí precisa de umas bandas novas e um sangue jovem. Cara, não é assim que funciona, meu. Tipo, olha, e o Trivium é uma boa... Os caras começaram a banda de um jeito, que era tipo um testezão lá, meio puxado com... Sei lá, era uma mistura de teste com hard rock, uma parada assim. Virou um metalcore, cara, depois virou um negócio meio genérico até. Eu acho que ele começou genérico pra caralho. Pô, o primeiro disco parece um disco do Metallica. Só que bom, né? Mas o disco Metallica é bom. Pô, deixa eu tirar aqui o Metallica da lista de bandas que o Denara gosta. Porra, mas eu falei, vai tomar no cu. Você nem me conhece, cara. Denada, e ele aparece o Denada com a camisetinha do Larsa, um coraçãozinho. Até perdi o fio da meada, pois. Não sei quem agora. Eu acho que é o vídeo agora. Vocês estavam falando, bom, vocês falaram mal de Trivium, mas vocês não pegaram pesado, vocês estão indo de boa, vocês estão tranquilos. Eu gosto de Trivium. Eu levo na boa, cara. Vamos falar que então. Tá falando muito que leva na boa. Não, eu levo na boa mesmo, cara. Não levo na boa, não. Deixa eu ver, eu já falei mal de Rammstein, já falei mal de Raid. Vamos tocar num ponto um pouco mais sensível, né? Cara, eu não suporto Ozzy, cara. Ah, eu acho o Ozzy Osbourne insuportável, velho. Ai, que bom. Porque assim. Tá gravando sobre... Eu acho que eu não vou colar no podcast de Ozzy. Essa é a dica de hoje, só pra dizer. Eu acho que eu não vou colar no podcast de Ozzy, cara. Porque assim, o meu problema com o Ozzy Osbourne é que assim, eu curto o Ozzy Osbourne no Black Sabbath. E eu curto a primeira parte da carreira do Ozzy com o Randy Rhoads. Depois. Tipo, depois que o Randy Rhoads morreu e que daí, sei lá, o Ozzy virou um puta puteiro do caralho, aquela merda, aquela banda dele lá, sei lá quem é que tocava naquela porra. Ah, mas... Você não curte a fase com o Dick Lee, não? O Bark at the Moon, Ultimate Sim, não? Cara, o Bark at the Moon é legal. Mas... Você tá parecido com o Randy Rhoads? Como é que... Mas eu acho que é aí que tá. Eu acho que depois do Bark at the Moon é que acabou a magia pra mim. E eu peguei ranço, porque, tipo assim... Pra mim deixou de ser um cara que cantava pra ser o cara que só agitava e falava groselha e tipo veio que fala merda, tá ligado? Tipo, cara, o Ozzy ia votar no João Moedo se ele tivesse aqui no Brasil. Ele teve uma época realmente que ele tava esclerosadaço, ele não conseguia fazer show, tava horroroso, mas ele melhorou, cara, ele tá benzinho agora. E assim... Não, mas essa fase que é interessante. Que a fase de Osbourne. Não, que o Ozzy ele consegue cantar, mas ele não consegue pronunciar as palavras. Não sei se você já reparou. É, aí que tá. Ele pode não fazer. Isso me irrita demais, porque, tipo assim, quando tu via no The Osbourne, que ele não conseguia falar, meu. Tipo, eu acho que ele devia tomar a tarja preta, sei lá. Ele devia... A glass of water. Cara, ele vai meia hora pra falar um copo d'água. A única coisa boa do The Osbourne é que deu dinheiro pra eles, né? Tipo, e a única coisa boa é pra eles, né? Nem pra gente. Foda-se o The Osbourne. É, então, tipo assim... horroroso, velho. E assim, depois do Bark at the Moon, pra mim, acabou o Ozzy, sabe? Tipo assim, e entre escolher entre o Ozzy carreira solo e o Ozzy no Black Sabbath, eu ainda prefiro o Black Sabbath porque tem uma, né, uma galera com substância ali. Porque quando tu tem uma banda que tem, tipo, sei lá, Randy Rhoads pra tocar e só... Fica meio foda, né, cara? E aí o cara ainda faz o favor pra ti de morrer. Pá, daí... Mas é foda aí. Eu posso comentar um bagulho? Porque... Não, porque eu quero terminar e eu quero falar uma outra coisa. Antes de tu comentar, porque isso pode afetar muito o andar dessa conversa. Me irrita muito essa apagação de pau pro Ozzy também. Porque, tipo assim, velho, o cara não é um puta vocalista. Tipo, ele não é um puta vocalista. Nunca foi. Tiozão do Agito. Então, pra mim, ele não é vocalista. Ele é frontman. Se ele pudesse estar na banda e nem cantar, e só agitando, ia dar na mesma. Ele não é um puta vocalista. Porra, vai tomar um choque ali, o velho vai morrer ainda, sabe? Tipo, já morreu três vezes, velho, voltou os três, sabe? Então, tipo assim, sei lá, não curto, assim. Tem o ranço. Pode falar mal agora. É, ele não é um puta vocalista em quesito de, sei lá, extensão vocal e tal, mas, porra, ele cumpre o Black Sabbath e isso, ele cumpre o papel, velho. Ele canta bem, só que ele não travou, mas ele canta bem. Alô? Acho que ele canta bem. Tá ouvindo, Brito? Não, tô ouvindo. Mas o, cara, então, tem umas coisas que eu quero comentar, mas acho que eu vou deixar pro podcast agora, já que vai ter. Pois é. esse deixa pra, né? Quando eu não tiver... Se é pra fazer, falar mal, eu quero aproveitar o Otto pra fazer um ponto aqui. Porque hoje a gente ia gravar sobre o Ozzy, e hoje eu tava vendo um documentário e fala muito da época do Ozzy com o Zakk Wylde lá. E, cara, tem uma entrevista com os fãs na fila. E, ô bicho, fã do Ozzy, eu quero te agredir, na moral. Raça insuportável. A gente já gravou um programa sobre piores fãs, ou ainda não? Pô, tá aí. A gente gravou um Super Amicho, Vini. Gravou? Não, a gente gravou sobre fandom que estraga a obra. É, eu tava bêbado, não lembro. A gente não gravou sobre piores fãs, porque no tem que ter um específico só sobre heavy metal. Porra, esse é um puta tema bom também, que realmente tem porra. Eu quero uma introdução pra esse tema, porque o Zakk Wylde, ele pegou um dos piores estereótipos do mundo, que é o estereótipo do country. Do cara roceiro. Não, osso, calma lá. O Zakk Wylde é o barbudo motoqueiro que toca guitarra. Exatamente. E ele conseguiu trazer isso pra toda uma gama de pessoas e transformou em tipo 1 milhão de babacas assim. E todo mundo fã dos acordes de babacas, vocês podem reparar. É o Lynyrd Skynyrd do metal. É o Black Label Society. Exato. É isso aí, cara, Odenada, o Pinga é fã do Zakk Wylde. Pô, eu quero mandar um beijo pro Pinga, porque ele é o cara que fugiu da curva, cara. Isso aí. Pois é. O maluco deixa a barba crescer e o cabelo ficar grande e usa um colete de jeans. Pra quê, filha da puta? Eu sou aquele cara que, assim, eu gosto do Zakk Wylde como músico, mas assim, ele pode morrer agora que ele já fez tudo que tinha, tá ligado? Tá bom. Cara. Ele já gravou No More Tears, tá bom. Eu nem gosto de No More Tears tanto assim, cara. Eu gosto muito de Harry. É, bom, ok. Eu gosto muito do Osmar. Esse aí, vocês já ouviram. Só aproveitando que tu tá falando mal de Zakk Wylde, cara, eu tenho um ranço foda com Black Label Society, porque assim, é uma apagação de pau pros caras do Pantera, porque os caras do Pantera são pau no cu pra caralho. Ele é meu brother, morreu, não sei o que. Deve ser pau no cu também, tá ligado? Ele já fica assim. É, cara. Não, mas eu gosto de Black Label também, é foda, porque eu tô falando mal das coisas que eu gosto. Mas, cara, esse é um de funk, fã do Black Label também. Puta que pariu. Cara, eu fazia parte de uma. Um dos piores tipos de fã do heavy metal. Esperei isso, cara. Eu deixei de lado. Porque não é fácil ser fã da Iron Maiden nessa vida, cara. Quem é agora? Acho que é você, Leandro. É, vai lá. Deixa eu ver quem que eu vou acreditar aqui. Vai lá, não. Vem junto, vai. Matou na moral. Vai. Vem tranquilo. Eu tenho uma, duas, três bandas aqui. Três bandas que é só pra agredir o Vini, porque elas entram tudo num nível só. Eu quero ver o que ele vai falar. A gente fala assim, a gente fala, Vini, a gente vai gravar sobre os melhores do ano. Beleza. No ano saiu King Diamond, saiu sei lá o quê, e todo podcast ele vem com umas bandas doidas, assim, e tipo, é uma coisa completamente genérica, caralho. Então vamos lá, Reckless Love. Essa banda, vocês podem voltar, ouvinte, tem uns 4 programas no ano passado, ele indicou a mesma banda e a mesma música. É tipo, é literalmente, Normandy e Emma Rosa. Caralho, velho, meu Deus, eu acho muito ruim. Ah, ficou, pra te ver em... Tusa. Ficou o rancor do Marosa, porque é o Maroon 5 lá, ó. Que Maroon 5, essa banda é ruim. O Matuza não ia nem lembrar dessa banda, ele sabe que ela é ruim, ele não vai ouvir ela de novo. Mas o Denada guardou no bolsinho da camisa, assim, ó. É isso, eu tinha esquecido essa porra já. Não, tranquilo. Eu achei a música e, variavelmente, eu vou ouvir a música, tá ligado? É foda, cara. Nossa, e caralho. E Vini, é incrível, parece. Não tem tanta coisa pra te criticar pontual assim, não, tá ligado? Mas, cara, essas bandas que tu indica assim do nada, nossa senhora. Mas tudo bem, vamos continuar gravando podcast. Você vai indicar de novo e eu vou fingir que tá tudo bem. Até a gente ver uma parte de coisa que eu vou guardar aqui. Pra te ver que eu não preciso nem te agredir, porque ao me agredir, tô agredindo, eu vi esse negócio, cara. E essas bandas são muito assim. Mas eu também, quando você fez isso, teve umas bandas que eu gostei e até vou falar depois. Mas, nossa, e essa regra. Até vou falar, não pra ti, porque eu não quero que tu fique feliz com isso. E essa regra Love, cara, você indica muito. Muito. E ela é muito qualquer coisa, cara. Eu vou, é que assim, eu, vou mandar o... eu gosto de Reckless Love. Eu gosto de Reckless Love. O Evandro gosta de Steel Panther, que é um Reckless Love pornográfico. Aí é outra vibe, tá ligado? Mas, cara, o Steel Panther ainda tem uma piadinha. Nossa, sei lá. Não é piada, cara. Steel Panther é terrível, velho. Não... É horrível também, Steel cara. Steel Panther não, meu. É machista pra caralho, velho. É horrível, terrível aquela coisa. Mas, ô Matur, é isso aqui, ó. Essa música é demais. Essa música é demais. Essa música me lembra o verão. Lembra o verão? Mas isso é tudo. Cara, coisa mais do mundo. É alguém falar esse... que eu lembro o verão. Eu acho muito maneiro, porque esses caras, eles são tipo todos uns magrão de 40 anos com umas perucas doidas na cabeça, mano. É muito maneiro, cara. E esse guitarrista é feio pra caralho, mas ele toca bem. Nossa, Vini, isso é muito ruim, Vini. É horrível, cara. Cara, é o tipo de parada que eu sei que é ruim, mas eu gosto. Amigo, o amigo tá falando pra isso pra mim, eu tô fã de Kid Roll. Eu gosto de Kid Roll também, cara. Fala. Eu quero aproveitar esse momento da Radio Rock e fazer uma pergunta. Alguém aqui gosta muito de Whitesnake? Não, cara, eu já gostei bastante de Whitesnake, mas daí o bom gosto me agraciou com. Obrigado, eu não vou atacar o Whitesnake então, bicho. Eu vou estar com esperar um dia pra te não. Se ofender. Vai lá, Matuto. Aí eu vou ler de novo, né? Que é mais fácil pra mim. Tenho vários aqui pra atacar o Penado, na real. Eu vou atacar você também, tá tranquilo. Aí, ó, bom, o Gaguinha já falei, o Rammstein o Vini falou. Aí, assim, agora é uma banda que na real eu não vou nem atacar. Tipo, é uma banda que nada gosta muito, é o estilo que eu gosto muito, é uma banda que eu acho boa, mas ela não consegue me pegar. Então, não sei. Que é o Cadáver. Cara, é mesmo, cara. Você não gosta de Cadáver. Eu não fico... Cara, não é que eu não gosto. É que tá, tipo, essas bandas de stoner setentista, stoner psicodélico, é muito fácil ficar genérico e tudo igual. É muito fácil. É, porque normalmente quem escuta isso é drogado, né? E drogado não para na música, então o cara... É isso aí. Ué, não é pra agredir? Não agredir? Algumas dessas se sobressaem e tem muita banda desse estilo que eu gosto, mas quando ela é só sentente estona, é muito fácil de ficar genérica. E pra mim o Cadáver é isso, cara. É uma puta banda boa, mas pra mim todas as músicas são a mesma música, sabe? Tudo soa igual, eu tento, eu ouço, tenho amigos, nada contra, inclusive, tenho amigos que gostam, mas, cara, ela é genericona pra mim, assim, é uma música que é pau mole pra caralho, assim. Te dá uma surra de pau mole pra você ver que você é muito. É uma banda bem generiquinha, assim. Mas eu entendo, e é principalmente pelo visual deles, né, cara, tipo... mas sei lá, cara, eu não acho isso de verdade, mas ao mesmo tempo eu entendo. Mas eu não acho. E vou começar a chorar aqui em algum momento. Nossa, eu nem acredito muito, porra. Eu não sei defender isso, tá ligado? Porque, tipo, eu acho literalmente o oposto de você. Eu acho as músicas diferentes e tal. E, pô eu digitei aqui Google, Cadáver imagens, tem 3 Zack Wild na boca. Não só, eles são. Porra! Não são os motoqueiros, eles são hippies, é diferente. É diferente. Pra mim é a mesma coisa. Tem um aqui que. Por sinal, dois deles estão de jaqueta de couro aqui, cara. Porra, é genérico pra caralho. Pra atacar rapidinho uma banda com uma. Jesus drogado aqui, ó. Coração, eu gosto dessa banda, só que ela não me pega tanto. Não consegui virar fã, mas eu gosto dessa banda de verdade. É tipo, cara, pra mim, tipo assim, eles tem, por exemplo, mais música diferente do que o Clutch, tá ligado? Nossa, não. Aí agrediu. Bah, eu vou dizer que foi bom enquanto durou e, tipo 3 minutos, porque, bah, não deu aqui, não pegou também. Nossa, aí pra mim agrediu, porque, cara, o Clutch pra mim é a banda que, assim, tipo, eu tô no Instagram, aí alguém manda assim, indica uma música aí, tá ligado? Gente que não é do rock, do metal, sei o quê, pá, mano, você gosta de umas bandas aí, legal, indica uma música. Cara, Clutch é a melhor indicação pra mim, porque falou, cara, é impossível não gostar de Clutch. É impossível. contrariando as expectativas. Eu gosto dos caras, velho, mas não me deixa louco assim, tá ligado? Tipo, porra, super gostaria de ter uma borra de amor lá com o Neil Ferro, tá ligado? Mas, cara, mas de resto, né, gente, Pô, mas, cara, eu acho que... Aí eu tô igual você. Eu acho que justamente pelo contrário, cara. Eles conseguem com simples fazer tanta parada diferente assim, cara. Eu acho... É aquela parada diferente, tipo Raid, tá ligado? Que é mega diferente, mas parece a mesma coisa. Desculpa. É, mas se você quiser a comparação, por exemplo, você me indicou o Clutch há muitos anos atrás. Já tem tempo isso. E você ficou junto com Red Fang. E, cara, eu pirei no Red Fang. Achei incrível. É, Red Fang é maneiro. Achei um negócio simples, incrível, tá ligado? E pô, o Clutch, porra, não foi assim, cara. Foi louco, hein? Ok, não é, mas é louco. O meu problema com o Red Fang é que, tipo, eles parecem uns caras, tipo assim, eles fazem parte de uma banda de galera que não toma banho, mas... Com Clutch? Não, Red Fang. Ah, tá. Mas isso é uma banda boa. Mas isso é verdade, isso aí é fato. Isso aí não, tipo, não sei, é estereótipo, isso é verdade mesmo. É uma parte legal do negócio, por sinal, tipo... É, não influencia no som deles, então, foda-se. Pois é. Vai lá, Vini, é você. Tá, vamos lá, que agora nós vamos começar a pegar pesado. Tipo, eu tô de massa. Eu já vi que os amigos estão extremamente ofendidos com o outro aí. Um falou Clutch, outro já foi, né? Eu tô de massa, tô aqui no mesmo. Vou distribuir soco pra tudo quanto é lado agora, porque é uma banda que eu sei que os dois gostam. Tá aí, vai ficar puto que eu vou falar. Vai com aquela giratória de braço, né? Vou sair com aquela giratória de braço que é Devin Townsend, cara. Vai, puta. Eu não consigo ver essa porra, meu. Vai sair, tô saindo do podcast aqui. Porque tu não ouviu direito. Tem que ouvir Devin Townsend Project. Devin Townsend Band. Não, tem que ouvir Devin Townsend Ultimate. Não, mas bom mesmo é o Devin Townsend Escarlate edição dupla com a borda de prata. Vai tomar no cu que eu vou ficar procurando 300 mil cacete desse filho da puta aí pra ouvir, cara. Não ouvi, eu juro por Deus. Aí eu vi errado. Por Deus, Zé. Eu tentei ouvi um disco dele e eu achei chato para um caralho. Vai tomar no cu. Foi numa fase que eu só tava ouvindo prog, cara. Eu só tava ouvindo prog. Eu pensei assim, não, tô pensando errado. Não, os malucos tão certo, eu tô errado, meu. Vou ouvir de novo. Eu fiquei puto, cara. Fiquei puto, achei uma merda. Não vou ouvir essa porra nunca mais. Vai se fuder, me indicar ouvir essa merda, meu. Pronto, botei todos os meus demônios pra fora. Aí realmente a amizade não tá funcionando. Aí realmente me batendo. É que pra você ouvir o Devin Townsend assim. Ai, tu tem que estar numa vibe e tal. Tipo, você tem que ler o guia Devin Townsend pra você poder ouvir. Ah, vai tomar no cu, meu. Quiser ler, eu vou ler livro. Não, mas sabe o que assim, Vini? Assim, o foda é que assim, pra mim, o Devin é uma ótima. Eu entendo não gostar do Devin, porque assim. Se você ouviu errado, claro. Porque assim, ele tem um álbum. É tipo, sei lá, o Frank Zappa, tá ligado? Tem um álbum de cada estilo. Se você quiser ouvir blues com o Frank Zappa, você ouve, tá ligado? O Devin é assim também, tá ligado? Tipo, o Devin assim, você não gostou. Não, eu tô procurando estilo musical, música boa dele. Não achei até agora, cara. Então foda-se. Não vou ouvir, cara. Para, peguei um ranço febroso aí, vocês ficam falando desse careca, eu fico puto. Não, ah, vai começar a mandar. Ah, é do terceiro projeto solo dele, onde ele toca bandolim com pau e ele contratou, sei lá, a dona Cotinha pra tocar bateria. Ah, meu, vai demais, tá ligado? Ah, desculpa. Bom pra vocês, fico feliz que vocês gostem, mas não é pra mim, cara. A menos que, tipo, sei lá, tem o Borguetinho tocando num disco dele. Aí eu vou, opa. Tu mandou uma mensagem privada que ele saiu do programa hoje. O quê? Tu mandou uma mensagem privada que ele saiu do programa. É, eu só saí do Fara, desculpa, gente. Obrigado, foi bom que durou. Mas dessa aí. É difícil. Eu não vou defender, não, vou deixar. Vai passar a vida. Eita! O Vini caiu. A vida ficou por sair aí. O que falou mal do Devin Townsend e ele caiu. Não aguentou a pressão e caiu aí, ó. Não, eu saí da chamada porque eu fiquei tão puto que começou a travar aqui essa merda. Não aguentou os nossos argumentos. É isso aí. Não aguentou. Mandou e saiu fora porque sabia que não ia conseguir se defender. Sim. Vai morrer. Nossa. São muitos argumentos. São 325 argumentos pra cada álbum. Poxa, gente. Vai morrer sem saber o que é bom pra vida. É isso aí. Bah, que pena, gurizada. Prefiro morrer um ignorante. Abraço. Mas vai morrer da ignorância. Falei, eu vou chegar pra machucar os amigos. Agora eu sou zagueiro, cara, não vou brincar, velho. A sorte sua é que eu vou atacar o Budoka, cara. Posso atacar? Então, sou eu, né? Vai lá. Eu quero mandar um beijo pro Godoka. Ele é meu médico preferido, com certeza. E, cara, Godoquinha, eu vou até falar de uma banda que eu gosto das músicas, tá? Mas eu acho incrível existir fã disso. É o Kiss, cara. Porra, fã do Kiss, cara. Na moral, Godoka. Pô, tem que entender que o Godoka já tem 13 anos, cara. Deixa ele. E ele tem 60 agora? Porra, Godoka. Ah, cara, eu acho que o Kiss, eu não é uma banda que eu ouço também, mas não é uma banda que me agride, não, cara. Eu acho divertido, tá ligado? Não. O Gene Simmons abre a boca e me agride, cara. Não. É, cara, mas eu acho que assim, a parada do Kiss é que ele não se leva a sério. Não é tipo o Manowar, tá ligado? Não é tipo o Devin Townsend. Mas o Devin Townsend também não se leva a sério, tá ligado? O Toyd é a coisa menos levada a sério possível. Ah, mas aparentemente vocês levaram a sério que eu não gostei, então. Aí eu levo. Que é, cara, quando é um gênio da Terra, a gente tem que levar a sério, né? Mas o Kiss não se leva a sério, cara. Eu não entendo que tu fica bolado com o Kiss, tipo, sei lá, eles pegaram uma mina que gostava, sei lá, tipo, nem Gene Simmons e Pons Tanto, eles são tribolados. O Kiss se leva a sério, cara. O Kiss se leva a sério. Da onde, velho? Ele tenta vender isso pra você como ele tenta vender tudo. Aí que tá, o Kiss, ele deixou de ser uma banda, acho que no segundo ou terceiro disco, ele virou uma empresa, cara. Tanto que caneca, o Kiss é tipo o Guar, tá ligado? O Kiss é tipo o Guar, tá ligado? Não é pra se levar a sério. Que vocês ficam criticando de volta, vocês ficam com problema. E eu gosto de algumas músicas do Kiss, cara. Cara, eu curto Kiss pra caralho, tipo, eu não sou fã de Kiss. Eu gosto da maioria das músicas, mas eu acho que é errado ser fã do Kiss. Errado. Eu não aceito fã do Kiss no meu podcast. É isso aí, Gordo. Não vai voltar, não. Foda-se. O Love Gun é mó legal, cara. Eu gosto inclusive do Detroit Rock City, filmaço. Dog's Rock and Roll to You, cara. Que é a música dele sem máscara. Cara, eu gosto de Beth, tá ligado? Baladinha romântica. Matuza gosta de Forever. Eu adoro o disco. Eu adoro Forever, cara. Forever é demais, cara. O disco acústico do Kiss é horroroso. É demais, meu. Meu Deus do céu, cara. Demais, cara. E eu tô tentando encontrar mais banda aqui pra te criticar o vídeo, porque não é possível. Cara, não tem crédito. Tá bom, Matuzinha. Tá bom. É, cara, aí eu vou falar de uma banda agora que tomei de novo pra agredir o Leonardo. Porra. Porque de nada deu ideia e vai sair do programa puto, tá ligado? Poladíssimo. E é uma banda que aí, quando é assim, o Leonardo fica mais puto ainda, porque é banda nacional. Aí o Leonardo fica puto. E lá foi o Grana. Lá vem. E é uma banda clássica de thrash. Eita. Tal, que é o do Sal Atlântica, cara. Ah, não, cara. Não, não. Isso aí não vai acontecer aqui, não. Ah, não, meu. Fala mal do meu Dorsal Atlântica, cara. Meu Dorsalzinho, cara. Não, assim, eu acho uma banda ruim, tá ligado? Só que... Ah, cara, eu acho, tipo, tão trash, trash def, sei lá, genérico assim, sabe? Tipo, não consigo, cara. Bicho, eu acho um negócio menos genérico do mundo. Eu não consigo gostar do Universal, cara. Na real, assim, pra ser justo, o único álbum que eu ouvi é o Antes do Fim. Então, cara, um puta álbum genérico aquilo, cara. Sabe o que é o lance? É que você já ouviu muita coisa antes de ouvir o Antes do Fim. Você tem que pensar que aquilo ali é antes de lançar uma porrada de coisa que você ouviu, tá ligado? Na sua cabeça? Sim, sim, é fato. Eu não tô colocando o contexto histórico do bagulho. Mas eu não consigo, é demais pra mim. Você tinha que ler um livro de história antes de ouvir o Dorsal. Outra banda, só colocar nesse mesmo balaio, que eu não consigo gostar muito, é o Claustrofobia. Não, mas é tudo bem. Aí não foda. Aí foda-se. Sim, foda-se. Mas cara, o Dorsal nunca me pegou, acho que é isso, tá ligado? Eu fui ouvir ele tardiamente, tá ligado? Eu fui ouvir o Dorsal já sabendo, tipo, o Dorsal Atlântico é uma banda mega clássica, pô, tem que respeitar o Dorsal Atlântico. Ah, vamos ouvir o Dorsal Atlântico, aí tipo, puta, é isso mesmo? Tá bom. Pois é, tipo, o Claustrofobia é bem depois, tá ligado? E eles são muito mais genéricos. Isso, tipo, não é nem comparável os bagulho. Porra, tu tá muito errado. Ah, não, Claustrofobia eu joguei só porque eu lembrei, assim, também. Eu, tipo, nem ia falar muito mesmo, tipo, só joguei porque eu lembrei dela e botei ele no meio. Mas é porque eu concordo, tá ligado? Porra, sei lá. Posso falar mal do... Deu o climão, infelizmente deu o climão, Matuso. Vai ter que viver. Infelizmente deu o climão. Posso falar mal de uma banda do Matuso, então... Nós já tava falando antes que eu não suporto Nightwish, cara. Eu não suporto, cara. Eu acho aquela mulher... Eu acho aquela mulher detestável. Eu acho todo mundo daquela banda detestável. Qual delas? Que já são, já tiveram três. A única vocalista que fez fama com a banda, né? Porque todas as outras 23 vocalistas, ninguém se importa, porque é tudo de tentativa de genérica da primeira. A Fleur, que é atual, ela é melhor que a Natália. Calma lá. Atualmente tem a vocalista do After Forever, né? Fazendo um bico ali de vocalista do Nightwish. Mas assim, cara, eu acho a Natália um saco, tipo assim, uma mina sem graça. Eu acho um saco o canto lírico em metal. Tipo, essa mina, ela cortou total a vibe do canto lírico pra mim no metal. Eu acho aquele tecladista que tem uma cara de pau no cu, tipo assim, que a banda é dele. Então, basicamente, Nightwish é a banda do cara. Aquele, é, a banda é dele, isso é. Aquele outro Marco lá, que é um Zack Wild genérico finlandês também, porque ele é o Zack Wild. Não, ele não é motoqueiro, ele é viking. Foda-se, mas é o Zack Wild genérico. Mas o Marco não tem essa polpa, tá ligado? O Marco não tem essa, tipo, ele não paga de vikingzão, tá ligado? Aí que tá, ele não paga de vikingzão no Nightwish, porque daí nas outras bandas que ele canta ou toca, é a mesma coisa, é vikingzão. Que isso, acho que não, cara, o Tarô é uma banda que eu acho que você ia gostar. Ler Tarô, vai ler Tarô lá na França, vai ler Tarô na Porque o Tarô é uma banda de hard rock, tipo, eu acho que você ia curtir, porque parece uma banda ruim que você gosta, é uma banda ruim. Já ouvi, não gostei, então consegue ser pior do que as bandas ruins que eu gosto. E ainda tem aquela banda lá com a tentativa de fazer uma juntar todos os vocais das bandas finlandesas. Norton Kings, é mó bom, cara. Norton Kings, cara. É legal porque é cover. É, os covers dos 80, é mó legal, cara. Se fosse música original, ia ser uma merda, ia ser horrível. Ah, não, sim, mas é legal porque é cover mesmo, isso é fato, isso é. Legal porque é cover. Você imagina só. Quatro vocalistas diferentes cantando música. Não, não dá, meu. Já tem Van Kant pra fazer essas porra aí. 35... Porra, Van Kant é sacanagem. Van Kant. Agrediu. Aí, porra, aí. Eu tô pra agredir todo mundo aqui, não quero nem saber. Comparou com o Van Kant, comparei mesmo. Comparei com o Van Kant. O Vini tá com muita raiva mesmo. Vai, Vini. E assim, né? O que é muito louco é assim, o Vini tá falando assim, não, porque o Matuso e o Denada já estão. Eu tô aqui, eu tô tranquilo, e o Matuso e o Denada estão tão puto. Só que ele tá mais puto que nós. É que assim, eu tô puto quando é pra falar mal das outras, das bandas de vocês. Se vocês falam mal da minha banda, tudo de boa. Quero falar mal, cara. Não vou ficar bolado com vocês falando mal das minhas bandas. Vou ficar bolado falando mal da banda dos outros, cara. Mas ó, deixa eu só falar mal de um argumento que você usou, que tipo, assim, não. Tipo, se fosse assim, teve a primeira vocalista, né, a Tária, depois teve o. Você focaliza genética que tentou imitar a Tália. Cala a boca, tô falando. Cala a boca. Depois passou várias que tem, que era, não, tentou imitar, e depois agora tem a do, do, a do After Forever, que é a Flood. Só tiveram três vocalistas, e a do meio não funcionou justamente porque ela não tinha nada a ver com a Tária. Eles tentaram fazer um bagulho totalmente diferente, justamente pra não ter a comparação, e justamente por isso não funcionou. Então, eu gostei, todo mundo coisa... dessa porra, eu gostei. Puta, mas é que ela ao vivo é muito ruim. Ela era ao vivo, ela era muito ruim, né? Isso que é a, foda. A Floriansen ou a. Não, a do Annette. Fala que assim, o Annette é uma banda que é muito boa ao vivo. Aí teve uma segunda mina, não teve? Tipo, uma outra. Não, a Annette e a Flor só. Tá, porque essa mina, ela mudou total a vibe da banda, e eu até pensei, olha, não tá tão detestável. Mas aí os caras começaram a reclamar, deu porra, mano. Não, pelo contrário, cara. Todos os. A fanbase da Electric ama a Flur, cara. A Flur salvou a banda, não, cara. Tô falando da Annette. Tá, ah, não, mas a Annette é horrorosa, a Annette é horrorosa. Olha aí, ó. Melhorou a Annette... banda, porra. Não, cara, a Annette, tipo. Os álbuns dela são bons, de fato, porque as composições do Thomas são muito boas. Só que o Electric sempre foi uma banda que era muito boa ao vivo. Eles sempre fizeram, tipo, um puto espetáculo. E ela era muito ruim ao vivo, sério. Pode procurar qualquer coisa. Ela não conseguia cantar ao vivo, cara. Nem as músicas da Tária, porque era sacanagem botar ela pra cantar as músicas da Tária. E nem as dela. Ela era muito ruim ao vivo, cara. Tanto que a Flur cantando as músicas dela é perfeito, tá ligado? Pra mim, a melhor vocalista que o Nightwish já teve é a Floriansen. Inclusive, a melhor banda que tipo assim, a melhor versão do Nightwish de qualquer coisa é o After Forever, né, cara? Porque pra que ter o Nightwish, pode ter o After Forever, que é muito melhor. Bom, eu acho o After Forever generiquíssimo. Acho que eles sempre foram isso mesmo, né? Querendo ser o Nightwish, só que, puta, nunca chegou lá, tá ligado? Eu acho que nesse sentido, o tipo, Epica, o Infinite Temptation, são mais genuínas do que o After Forever. O After Forever é muito tentando ser. Cara, o amigo tá só pra me agredir hoje, né? Vai meter aquelas... Cara, eu tenho um ranço com essa Simone Simons que tu não tem ideia, mano. Pô, ela canta pra caralho. Nossa, eu não gosto dos fãs da Simone Simons, mas é uma foda. Tentativa de misturar Dopech com... Lula, não sei falar mal desse lugar, meu. O problema da Simone Simons, e não é culpa dela, é porque ela é assim, mas ela acabou sendo ninguém comenta dela, só fala que ela é... Pô, ela é gostosa pra caralho, é isso aí, porra. E os fãs dela são basicamente isso. Sim, não, mas ela é boa pra caralho, cara. Virou podcast de vocal feminino. É que eu não curto vocal lírico por causa do Nightwish, cara. Tipo assim, de encher o saco, tá ligado? Tipo, tinha uma amiga minha que ela adorava Nightwish, é Nightwish, não sei o que. E o cara, eu acho essa porra uma merda, eu não aguento mais ouvir. Mas tem um padrão aí, todas as bandas que o Vini fala mal, não é por causa da banda, é por causa dos fãs, todas. Não, mas o Nightwish, eu não gosto do teclado, eu tenho um ranço com o teclado. Que Vini no divã, e na verdade ele odeia pessoas que gostam de covers. Não, eu não gosto de Nightwish, cara, eu acho uma merda. Eu acho o vocalista ruim, eu acho o tecladista ruim, eu acho o som deles ruim, caralho, eu acho a tentativa deles de fazer uma... Calma lá, eu não tô falando que é. Você pode não gostar, mas falar que ruim, você tá muito longe, cara. Tô falando que eu acho. Mas não, aí não é fato de gostar ou não, cara. Você pode falar, eu não gosto do que o cara faz, mas você não pode falar que o cara é ruim. Mas se eu não gosto, eu acho ruim. Tipo assim, tu pode achar que é bom, mas eu não acho bom. Não acho. Você inclusive, pode... toda vez que aparece aquele tecladista na minha frente, eu vou ter de amolentar ele a pau, cara. Cara, então, ele tem muito cara de pau no cu, meu. Ele deve ser muito escroto, velho. Porque ele parece com o Johnny Depp, esse é o problema dele. Ele deve ser muito escroto em turnê, tá ligado? Ele deve, tipo, mandar o baixista. Ele é boa gente boa, tá ligado? Tipo, ele tem faz... cara de que contata o baixista e manda o cara dormir na van dos Rude, tá ligado? É, tá, ele tem maior cara disso, mas pior que falam que não. Falam que ele é boa gente boa, tá ligado? Tipo, ele dá aula de música pra criança na Finlândia, tá ligado? Ele faz os bagulho, tipo. Ah, sabe quem é que dá aula de música pra criança? Ele mesmo, Hitler. aula de pintura. Eu papo acredito em ignorância agora. Mas dá pra fazer um contexto muito errado. Mas sabe quem dava aula de música pra criança, Matheus? Michael Jackson. Ele mesmo, guitarrista do Bruno. É isso aí. Ah, não! Vaô! De nada. Foi longe demais agora, cara. Tô louco. Mas o cara. Caralho, mas eu entendo não gostar de Nightwish. Nightwish é tipo. Demais, tá ligado? É over pra caralho. Eu entendo não gostar de Nightwish, apesar dos argumentos bostas do Vini, mas tudo bem. Se ele tivesse bons argumentos, seria melhor, mas eu entendo não gostar de Nightwish. Tá, eu vou atacar uma banda que estão aqui. Me dá licença aqui que eu vou atacar o Vini. E eu acho que o Matuza vai concordar comigo. Então, Matuza, a gente junta nossas forças aí. Mas, cara, eu lembrei, é uma banda que o Vini gosta relativamente bastante. Que ele comenta às vezes, pelo menos, então eu imagino que é bastante. Mas, cara, eu não suporto Parkway Drive, eu não suporto as pessoas que ficam falando Parkway Drive, e Parkway Drive pra cá, e cara, essa galera é metalcore, meu Deus do céu. Mas aí o Hans não é com Parkway Drive, é com metalcore, cara. Não, mas Parkway Drive é ruim também. Aí É que tem uma... Justamente, por ser metalcore, tá ligado? É isso. Tá ligado? Tipo, que o Switch... O problema não é o Parkway Drive, o problema é o metalcore, cara. Vocês não gostam do metalcore. Bem, mas é que nem você não gosta de metal sinfônico com metal feminino, porra. Não, não. Eu não gosto de Nightwish. Vai ser brilho, eu gostei disso. É isso aí, gente. Vai, continue. Eu não gosto de Nightwish. O Parkway Drive é ruim. É ruim mesmo. É ruim mesmo. E que metalcore tem as coisas boas, tá ligado? Tipo... Tem umas coisas que dá pra ouvir. Sim, tem umas coisas boas, tipo Trivium, que vocês falaram não, mal. E o Switch Engage, tá ligado? Não, mas o Trivium... Então, o Trivium é um caso que fala assim, eu não gosto, mas eu acho ok. Eu não gosto do Trivium, mas eu acho ele ok. Agora, se você falar mal de Kill Switch Engage, eu tomo açúcar na boca. Aí tem umas músicas passáveis, mas tudo bem, mas é bom, mas eu gosto. Pô, é, cuida bem desse joelho aí, mano. Mas tem umas músicas passáveis pra caralho também que o Switch Engage. Tem umas músicas que é tipo um nível de. Tu quer falar mal de As I Lay Dying também, né? Vai lá. Puta, vai. As I Lay Dying, caralho, Luiz, cara. Tava na minha lista aqui pro Luiz, mas não sabia que o Vini gostava. Não, eu gosto de As I Lay Dying, cara. Gosto pra caralho. Tanto que o meu gosto musical fecha muito com o Luiz, cara. Só não fecha o Antes da Carne, que daí ele fica bolado. Mas o meu gosto musical fecha muito com tudo isso, cara. Gosto muito de As I Lay Dying, gosto muito de Parkway Drive. Eu gosto de metalcore, cara. As I Lay Dying, mais difícil ainda, que ele pegou um estilo de metal que já é complicado e assim... E aí o cara ainda é um pau no cu, né? Pois é, né? Não ajuda. O cara quer fazer música de Deus e tentou matar a mulher. Pô, não tá se ajudando. Mas acho que talvez tenha sido Deus que falou pra ele matar. Então, mas aí tu pode fazer o seguinte: tu pode tentar ouvir o Creed, o Walter Bridge do As I Lay Dying, que é o Woven War, cara. Que é o As I Lay Dying. Calma, eu vou mandar um print aqui com o Woven War, tá na minha lista. Woven War é o As I Lay Dying com outro vocal, cara. Só. É isso aí. E eu não tenho nem mais tanto aqui na lista, não. Porque agora eu já queimei dois de uma vez, tá bom. Eu tenho mais três bandas só. Eu já sei que vocês não gostam de metalcore, por isso que eu não indico as bandas pra vocês. E não tem mais nada pro Vini, não. Eu tenho uma pra ofender um bocado de gente e duas pra ofender um acuso ali. De graça aqui pro Vini é genérico, assim, todo mundo sabe. Aí a gente tá cachorro morto é o Creed, né, cara? Mas eu não gosto, cara, da onde vocês tiram que eu gosto de Creed de verdade, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pode raiva, eu vou querer que toque Creed agora, ó. Trilha sonora, tá lindo. O pior que a música de encerramento é sua, né? Então demorou. Vai ser pra agredir o amigo, então. Mas eu gostava de Creed, cara. Eu gostava de Creed quando eu tipo, devia estar o quê na escola, que deu, tipo, não tinha noção nenhuma. Começou com uma piada, Matuza, mas ele vai soltar até o final do. Pois é, eu joguei no ar aqui e aí. Sabe quando tu vai ouvindo as paradas e tu vai querendo senso crítico, tu vai pensar assim, bah, meu, não dá pra ouvir isso aqui, cara, isso é muito ruim, cara. Porque quando tu é adolescente, tu escuta um monte de merda, né? Eu escutava Offspring, cara. Não, mas não fala mal do Offspring, cara. Ah, não pode. Playboy, cara, pau no cu desses caras, vai se fuder. Pô, cara, porra. Não, precisa botar Creed, eu não gosto de Creed, pode falar mal, cara, não tem problema. Agora, posso falar mal... Cara. Posso falar mal de umas bandas de adolescente aqui do Odoka? Que dá pra falar mal? Que acho que vocês vão querer falar mal também. Que vai me ofender. Vai falar mal de Religion, vai. Eu ouvia muito Nirvana, ouvia Stone Temple Pilots e tal. E aí depois eu conheci Alice in Chains e foi uma experiência maravilhosa, porque Alice in Chains é a melhor banda de grunge de todos os tempos. Mas tem uma banda, cara, eu me esforcei muito pra gostar e o Odoka ama de paixão, que é Pearl Jam, cara. Eu acho uma merda. Pearl Jam. Pô, eu também não gosto não, cara. E assim, eu acho que o vocal, ele faz um desserviço em continuar na banda, porque ele podia seguir carreira solo, de boaça. Não, o álbum solo dele é legalzinho. Tocando violão, só ele, tipo, ele e o violão. Tá ali, pronto, acabou. Agora, bicho, é muito forçar a amizade. Meter aquele... Porque é a mesma vibe de Creed, cara. Não, peraí, Vini, mas o Pearl Jam veio antes, né? Então, porra. Não, aí que tá. O Creed, eu comecei. Eu comecei a ver aquela banda e eu, não, peraí, cara, esse cara parece o vocalista do Pearl Jam, meu. E tem várias outras bandas que parecem o vocalista do Pearl Jam também. Não, essas bandas dos anos 2000, todas queriam ser o Ed Vedder, cara, todas. É, e é tudo ruim, cara, é tudo péssimo. Eu gosto de Pearl Jam, eu gosto de Pearl Jam, cara, não acho ruim. Eu gosto de Pearl Jam e gosto de Creed, cara, e tu tá sendo incomodado. Não, nada a ver. Não, tudo a ver, mano, é uma evolução, é o grunge pós-grunge, cara, não sei se você sabe, mas existe o estilo musical pós-grunge. Então, mas é que tá, eu não gosto do pós-grunge, porra. É Creed, é Alter Bridge, é Nickelback. Então, eu não gosto dessas porra, mas... Tipo... Como é que é o nome daquela banda lá que é... Peters Down, Three Days Grace. Breaking Benjamin. É, Breaking Benjamin. Todas essas paradas aí, cara. Puddle of Mud, cara. Puddle of Mud. Não, Puddle of Mud ainda acho que ainda é grunge. Acho que ainda é o finalzinho, assim, do grunge. Não, mas tem uma pegadinha do pós-grunge ali também, né? Que é o maluco pintava a casa, meu. Batera do Puddle of Mud. Então, velho... Mereceu, sacanagem. Eu não. Caralho. É. Não curto por dentro. E tem uma outra banda também que toca no fundo do coração do menino Godoka, que é Radiohead, cara. Ah. Puta, eu odeio que é Radiohead, cara. Eu odeio Radiohead. Toda vez que eu vejo o Tom York, dá vontade de tentar arrumar a cara dele na barra do soco, meu. Dá. E eu nem sei, às vezes ele é um cara gente boa, mas. É, não, é que a cara dele é tipo a cara do. A cara do maluco do Nightwish, tá ligado? Tipo, o tecladista, ele pode até ser um cara legal, mas eu nunca vou gostar dele. Tá usando tudo ali, já mordeu, derrubou tudo. Mordeu com o passarinho, nunca mexeu com o passarinho, mordeu tudo, você mordeu no ombro. E o gato brigando aí, ó. Caraca! Vou aproveitar pra terminar falar mal de Radiohead e dizer que pra mim o Radiohead ele só não é pior que Coldplay, cara. Coldplay. Não é só a cara do maluco, tu tá ligado que ele é um pau no cu, sabe? Tipo. Cara, eu posso cagar uma regra foda? Ah, vai lá. É um podcast pra isso, né? Podcast é nosso, meu. Pô, desculpa isso aí, porque a minha gata tava destruindo tudo aqui. E você brigou com ela, cara? Eu ouvi, tá gravando você brigando com a gata. Caralho, velho, ela tá. Ontem e hoje ela. Parece que é outra gata. É castrada? É? Então não sei o que é, não. É o demônio mesmo, cara. É demônio, cara. Ela tá, acho que porque a gente tá em casa, né? Aí ela tá ficando, tipo, dormindo o dia inteiro. Aí chega a noite e ela quer destruir a casa. Ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, cara, o de quem a gente tava falando? Não? Ah, o Coldplay, cara. Coldplay. O cara do Coldplay. Porra, Coldplay, eu dei Coldplay. Eu quero cagar uma regra aqui, que ele tem uma cara de cientologista do caralho. Na moral. Nossa senhora, velho. Mas se ele não for, ele é. Com certeza ele é. Foda-se. Se ele não for, ele é. É muito bom. Eu tô cagando a regra aqui nesse podcast aqui, muito sério. Cara, sabe o que é pior? O Coldplay, aí eu vou ser muito criticado, ele já foi ok. O começo do Coldplay, primeiro álbum do Coldplay, era triste. E aí era tipo, pô, tá aí alguma coisa. Depois eles viraram essa coisa de... Eles viraram edificantes. Aí fodeu, tá ligado? Ficou esse... Eu nem sei te falar se ele é... Como te dizer? Eu nem sei te falar... características a partir de álbuns do Coldplay. Eu gosto de Clocks e Elo. E acabou, tipo... Então, exato. Essas duas músicas do primeiro álbum, porque era triste. Ah, e aí depois eles viraram... O primeiro álbum do Coldplay, mas eu ganhei ele gravado num CD. Ganhei de uma mina. E aí eu... Ok, eu vou ouvir. Eu ouvi e tal, legal. Relacionei o disco com a mina e tal. Mas aí, tipo, meio que depois eu terminei com ela... E aí eu peguei ele pra ouvir de novo e deu, caralho, que merda, cara. Sabe? Toda vez que eu ouço Viva La Vida, eu tenho vontade de arrancar meu fígado fora. E comer, sei lá, alguma coisa assim. É muito ruim. Mas o Godoka gosta de Coldplay ou a gente tá agredindo o Coldplay de graça aqui? Não, a gente tá agredindo o Coldplay de graça, porque ele gosta de Radiohead, na verdade. É, tá tudo aí. Tá tudo é que tudo eu comparei. É que eu comparei o Radiohead com. Eu tô achando que eu tô agredindo o Godoka aqui, não tô. Que vergonha. Que vergonha. Tá bem então. É, vai lá, Matuza, vamos pros encerramentos aí, vai. Com as suas bandas aí, pra gente falar bem das bandas dos amigos. Beleza, eu vou queimar aqui rapidão. Ah, eu botei assim, tipo, de leve o Iron, porque, tipo, não é que eu não gosto de Iron, mas eu acho. Eu acho que a galera. Previsível. Superestima o Iron, tá ligado? Tipo, é Iron, legal, ok, não é. Mas eu entendo o contexto histórico, blá blá blá blá, beleza. Deu para nesse chegar lá. Um dia. Ele tá na minha vida. Eu sabia que... Eu não, porque eu gosto de Baranus, só pra deixar bem claro. Gosto de Baranus pra caralho. Eu sabia que do nada ia mandar essa, mas tudo bem. Inclusive, gostaria de agradecer o amigo por ter me indicado o Purple como o primeiro álbum pra ouvir. Isso é só depois, cara. Isso é só depois. Agradecimento. Ah, foda-se, eu falo o que eu quiser. Experiência muito edificante, cara. Muito agradecido. Maravilhoso. Aqui, essa eu vou criticar porque o Denada gosta, mas eu sei que ele sabe. Eu sei que ele tem vergonha de gostar, então ele não vai nem defender. Essa Denada não espera que eu fosse mandar. Mas caralho. Ele não vai nem se defender dessa. Que o Denada é um fã de Fort Minor. Nossa senhora! Aí não tem moral pra criticar. Eu não vou. Caralho, achei que tu ia meter um, sei lá, um Limp Bizkit, alguma coisa vergonhosa assim. Eu nem conheço. De nada. Cara. Pô, Fort Minor é a banda do cara do. Do Link Park. Do Link Park. É, do Link Park. Nossa senhora. É o rap de branco do Mike Shinoda. Nossa senhora, cara. É horrível, mas tem duas músicas que eu gosto muito e eu fico ouvindo direto. Mas é horrível. Nossa senhora. Pô, sai dessa chamada, cara. Vai tomar no cu. Eu não vou me xingar. Pô, até, tipo, eu acho que podia acabar o podcast com o Fort Minor. Eu apoio. Nossa senhora, não, tem coisa pior ainda. Eu vim que eu acho. Eu queria falar mal do Deixa eu só fazer uma adenda rapidinho aqui, que o Vini falou mal do Pearl Jam, e não defendendo o Pearl Jam, mas... Vini, ouve uma música do álbum novo que não saiu ainda, chama Dance Off. Eu vou mandar aí, porque essa música talvez seu amigo goste, porque todos os fãs de Pearl Jam odiaram, então de repente, nesse sentido, você goste. E eu gostei, eu achei uma música, porque ela é pop, ela é, tipo, dançante, tá ligado? E tu também não gosta de Pearl Jam, então faz sentido. Eu gosto, acho o melhor banda do mundo, mas eu acho ok. E essa música é meio Bowie, tá ligado? Ela é dançantinha, eu gostei por ela, porque justamente os caras não ficaram insistindo no grunge, não sei o quê. Aí os fãs todos reclamaram, porque não parece dar uma vida. Não parece Pearl Jam, não parece Pearl Jam, cara. Se não fosse o Ed Vedder, você nunca diria que isso é Pearl Jam. Troca o Pearl Jam e faz o Ed Vedder banda, né? Sim. É só uma música gostosinha de ouvir, tá ligado? É, não é incrível não, mas é bacaninha. Vou ouvir. Depois desse golpe do Pokémon, eu tô sem chão. Não tem, cara, não tem como. E voltar no final do podcast, que não tem muito mais tempo, mas eu realmente não esperava que fosse exposto desse jeito. Mas... Caralho, eu teria vergonha, cara. Eu teria vergonha. Expose total. Esse disco, será que esse disco do Pearl Jam é tipo o Sound of Perseverance? Tipo uma coisa assim, tipo um projeto solo do Ed Vedder que ele decidiu gravar com a banda? Uma coisa assim. Com o Pearl Jam? Cara, oficialmente não, mas. Se pá. Mas na real, outra coisa também, mesmo sou de perdi. Desafio aí, o sou de perdi. Ainda não tem como saber, porque, né? Mas tem que tocar no coração. Ninguém sabe o nome dos membros do Pearl Jam. Nem os fãs do Pearl Jam. Só mande o Ed Vedder e o Ren. Mas tem o Ed Vedder. Cara, o guitarrista lá, se eu não me engano, tipo, ele é meio famosinho também. Não esqueci o nome do cara. Mas todo o resto, foda-se. Mas não tem Pat Smear no Pearl Jam? Não, cara. Pat Smear era do Nirvana, cara. Eu tenho tocado Nirvana, né? Depois ele foi pra Cole. Ele tá numa banda famosa aí, não foi? Fighters, porra. É outro cara do Wired Gun. Ele tá ganhando dinheiro, mas puto, bicho. O cara tocou em Nirvana desde quase sempre e nem no álbum apareceu direito. Mano, cu. Verdade. Caralho. Vai. Quer queimar tudo de uma vez, Matheus? Ah, tá. Não, na verdade, eu acho que eu só tinha o Fort Minor, cara. Ah, e eu botei outra banda brasileira aqui. Que eu vou. Essa é uma que eu provavelmente vou queimar minha língua eventualmente, porque eu sempre faço isso com as bandas, né? Que é o Teste, que é uma banda que eu acho legal, mas nunca me pegou assim, tá ligado? Não, você não vai gostar, não. É grind demais. Não vai gostar, pois é. O Teste é uma banda que eu gosto da proposta, mas eu não consigo ouvir. Eu literalmente só te mando vídeo que eu acho o barato, o batera, tipo, um dos caras mais rápidos que eu já vi na vida, assim. Sim, é bizarramente. É uma coisa que eu até gosto de ver tocando. Eu falo, nossa, que louco, mas o som é muito louco, não importa, tá ligado? Por sinal, eu espero um dia conseguir um show com a Amiga aqui no São Paulo, vamos ver. Eu tô vendo a composição do Pearl Jam e o batera do Pearl Jam é o batera do Soundgarden, cara. Então, já. Olha aí, caralho. É, tudo é uma merda, cara. Tudo é. Eu sei aquele oi. Aquele oi. Aquele oi. Quem é sua, né? Eu acho que eu tenho mais o quê? Mais duas, três bandas pra falar. Então eu vou falar mal de Dr. Sim, que os amigos gostam, que eu acho. Não, acho que ninguém é fã de Dr. Sim, não. Cara, sei lá, eu tenho algum respeito por algumas. Eu vi uma mesa de nada tipo... defendendo o Dr. Sim, eu fiquei ofendidíssimo, porque eu. Eu tava gosto. Falando mal de Dr. Sim, cara. No melhor que eu falei mal. Eu acho que eu tô ligado que curte também. Eu acho que nem nada defender o Arduane, porque o Arduane é foda. Mas. É, ele saiu também agora, então. Eu acho o Dr. Sim detestável. Eu acho que Dr. Sim se resume a futebol, mulher e rock and roll. E infelizmente. Essa música acabou com o Dr. Sim. O Dr. Sim não é isso. Mas eles lançaram essa música e aí, puta, pronto, é isso agora. Eu tô ligado, cara, mas tipo assim. Isso é foda. Eu não consigo ouvir. Porra, eu esqueci no programa de álbuns ao vivo, eu esqueci de falar de um álbum do Dr. Sim, cara, ao vivo. Ai, que bom, cara. O meu eu tinha um professor que era muito fã e ele ficava também, tipo, não, ouve isso aqui, ele me emprestou um DVD. E aí era um DVD ao vivo do Dr. Sim, que teoricamente é uma banda de metal, né? Mas é o Roupa Nova do Metal. Mas é um teatro com as pessoas sentadas, cara. É muita horrível. Vergonha. É muita Nossa. Vergonha, cara. É vergonhoso. E eles literalmente parecem Roupa Nova, que o baterista canta, o baixista tá cantando também, e tão cantando. O baterista canta com aquele microfone de som de Júlio, né? Sim, sim, sim. E eu já digo, se é pra ouvir Dr. Sim ou Roupa Nova, prefiro ouvir Roupa Nova. Esse DVD é horroroso. Quando é horroroso. O André Mato parece pra cantar Fire com eles. Sim, é. Nossa, sim, é horroroso. É horroroso. Eu gosto da voz do baixista, tá ligado? É um falsete ruim, parece do... Tipo, é aquele falsete forçadão. Aí vai, essa comparação vai parecer ruim, mas... Tipo, que parece aquele... Parece os falsetes do King Diamond, tá ligado? Que é claramente forçado. Vai falar mal do King Diamond hoje. Não, eu tô falando mal. O dia inteiro ouvindo o Merciful Fate. Vai se fuder. Eu não tô falando mal, ouve, caralho. Agrediu o amigo fisicamente. Eu vou mandar com a gata morder teu Bulbasauro de novo, velho. Pô, eu sou fã do King Diamond, mas assim... O estilo de cantar dele é um falsete forçado. E o do baixista do Dr. Sim é muito assim também, tá ligado? Eu acho tosquinho, mas acho legal, tá ligado? Acho divertido. Mas a banda é ruim. Então, fala mal do Dr. Sim. Aí, deixa eu ver, já falei mais mal do Nightwish aqui. É tudo ruim, horrível. Acho que eu vou dar uma faladinha mal em Ice and Dirt aí, porque eu vi que teve uma galera que tava pagando um pau pro Ice and Dirt. Mas como assim, cara? Por que você O problema do Ice Dirt, cara, é que ele é a banda do John Schaefer, cara. Então, sem John Schaefer, não tem Ice Dirt, e é basicamente isso. Isso é fato, mas... E, assim, Demons and Wizards é muito melhor do que Ice Dirt. Mas é que o Demons and Wizards tem dois álbuns também, né? Então é difícil você manter... Acho que saiu o terceiro. Saiu o terceiro agora. É que no Demons and Wizards tem o Rancid, né, cara? Então, tipo, sim. É que o John Schaefer, pra mim, ele é aquele cara que ele é o... Eu acho que um dia a gente vai ter que gravar um podcast sobre esse tipo de cara, que ele é aquele maluco, que ele não é o fodão, mas todo mundo, quando toca com ele, toca bem pra caralho. É o diretor, né? O cara que... Ele é o cara que organiza a parada. Ele é o meio campo do metal, cara. Ele é aquele parceiro do Jeff Loeb, que eu te ensino do Jeff Loeb. Né? Tipo essa vibe, cara. Ele tem muito essa vibe, tá ligado? E eu acho que isso deve ser uma merda pra ele. Porque, tipo assim, pô, Demons and Wizards. Ah, projeto do Hans, né? Ah, mas tem o John Schaefer ali, caralho. O John Schaefer faz basicamente tudo. Sabe? Então, mas os caras manjam pra dele. Eu acho que isso não rola muito. Não, mas eu acho o Ice Dirt bem... Assim, na cena do Power Metal, o Ice Dirt é totalmente esquecível, assim. Tipo, se for fazer um top 10 banda de Power Metal, provavelmente não ia ter nenhuma banda americana, assim. Então... É porque é americano, né? É muito diferente. Power Metal é alemão, é sueco, é, sabe, é finlandês, é... Um tempo, você até poderia dizer que, tipo, não, mas o Steve Earth não é só ele, não é só o... Pô, esse sobre ele, cara. Mas o maluco largou a carreira pra virar polícia, né, velho? Eles falam, tipo, não, pô, podia ser o Matt Berlot, o Matt Berlot também, tipo, é o Steve Earth, mas hoje em dia saiu ele, entrou o Stu lá, que é foda igual, tá ligado? Então, tipo, a banda continua sem ele, tá ligado? Claro, não, o cara, ele manda bem, mas o problema é que, tipo assim, quando o teu melhor vocalista, ele prefere dar tiro em bandido do que cantar, Não, mas eu tô concordando com você, tá ligado? Tipo, sim. Porque assim, o cara, tipo, assim, não é só o. É só o John Schaefer, é o John Schaefer e o Matt Berlot. Mas ele saiu e a banda continuou muito bem obrigado sem ele, tá ligado? Brother, vocês estão tão errados, mas tão errados. Eu gosto do Steer, porra. Mas não é isso, vocês estão errados, tipo assim. Cara, na moral, vocês não conseguem listar 10 bandas de Power Metal sem colocar o Ice Dirt. Nossa, Denara, procura qualquer lista na internet de Power Metal. Digita top 10 Power Metal. A grande maioria das listas não tem isso de Earth. Mas vocês vão falar de coração, eu juro, de coração. Vocês vão falar, sinceramente, pra mim, que são bandas melhores. Assim. São 10 bandas e todas vão ser melhores. De coração eu consigo... Eu consigo falar 20 bandas de Power Metal foda sem o Ice Earth, cara. Eu te indico Astral Doors, Narnia, que é uma banda de white metal, cara. Você vai colocar Narnia, Firewind, white metal. De Ice de Earth não dá, não. Eu acho melhor, cara. Não só no sentido de melhor como banda, mas eu acho que tem uma identidade mais formada do que o Ice Earth. E esse podcast acabou mesmo. Acabou. Mas assim, o que eu tô falando de tipo, se você pensa em Power Metal, você não pensa em Ace Earth, não é qualidade. Eu adoro Ace Earth, mas é o que eu tô falando, tipo, ele não é significativo pra cena. Não tô falando de qualidade, é da cena Power Metal, falando de Power Metal como metal espadinha. E digo mais, Manowar tem mais espaço na cena do Power Metal. Com certeza. Do que o Ice Earth, cara. É, cara, Blind Guardian, Gamma Ray, Rhapsody, Edge, Sabaton. Running Wild. Pô, Running Wild. Sabaton, gente. Na moral, Sabaton não tem, cara. Pô, Sabaton é um negócio que genérico, não, cara. Caralho, velho. Cara, eu também acho, mas se você fala de banda de Power Metal, você lembra do Sabaton obrigatoriamente, cara? Mas antes do Last Jump, eu acho que nem isso, cara. Nem pensando na qualidade, não. Cara, o amigo ele não ficou triste, o amigo ficou sentido. Tipo, eu achei que ele ia ficar puto, ele ficou sentido. Eu não vou falar uma semana lá no WhatsApp. Tipo o Rivaldo na Copa do Mundo, tá ligado? Ele saiu da seleção, nunca mais falou com ninguém. Boa. Tipo. É. Foi virar e tem uma última banda aqui, já que, né, falar mal do Ice Earth é chutar cachorro morto. Desculpa aí. Vou falar de uma banda que. Todos vocês já me indicaram pra ouvir. Eu peguei pra ouvir. Eu não suporto. Eu acho que assim, eu gosto de uma música. Pra mim é uma farofagem que é Ghost. Cara, puta. Eu sabia que viria falar de Ghost. Eu sabia, tava esperando. Bagulho chato, proto Marilyn Manson ruim do caralho, cara. Nossa, nada a ver com Marilyn Manson, porra. Assim, você tenta colocar o carro do medo, você fala merda. Por que você faz isso? É, merda, cara. É muito. É proto Marilyn Manson ruim, cara. Porque tenta ser gótico, tenta ser nervoso. Aí não tenta. O Ghost é o que. Se você quer comparar com alguma coisa, é com o Alice Cooper, tá ligado? É um bagulho teatral. Nossa, jamais, de palco. Jamais. Alice Cooper é teatrinho. Mas o Ghost também, cara. O Ghost também é teatro, cara. Alice Cooper é teatrinho com música. Não, mas eu tô falando Alice fora Cooper. Fora essa música. Tô falando de questão de visual, de comparação. Mas aí então tu não precisa ouvir a banda, tu vai assistir lá, vai assistir um filme do Ghost. Eu tô falando de um argumento específico que você usou, que é não, quer ser gotiquinho. Não, eles querem ser teatrais como Alice Cooper. O som é outra coisa. Pra mim, eles usam todo esse teatrinho, mais uma vez, é um argumento que eu já usei antes, cara. Eles usam todo esse teatrinho, as mascarinhas, o papo maligno, pra esconder o fato que é uma banda genérica pra caralho. Só que os músicos são bons, os caras tocam bem, mas o som é mega genérico, cara. Porque aí todo mundo fica na vibe do teatrinho e esquece de ouvir a porra da música. Não, a música é ótima também. Mas tudo bem, se não gostar da música, tudo bem. Mas não, assim. Se é pra mim ouvir uma banda tipo assim, que faz teatrinho. E toma uma música pesada ou maneira, eu vou ouvir ou Alice Cooper ou King Diamond, cara. Ou quase o meu, eu vou ouvir Iron Maiden. O Ghost nunca tentou ser pesado pra começar. Nenhum som do Ghost sempre foi pesado. Cara, eu lembro uma das primeiras vezes que eu vi alguém falando de Ghost na minha vida. E daí problema com o fandom. Aí outra coisa. Você tá falando de idiota. Não, é idiota. Eu acho ruim. E eu apresentei ótimos argumentos. O Ghost tentava se vender e continua se vendendo como uma parada mega sinistra, assim. Claro que não, cara. Maligno. Tu escuta essa música, tu acha que é um romance, mas na verdade ele tá se declarando pro diabo. E aí tu vai ouvir a parada dentro. Cara, é uma música que o cara escreveu. Vini, não, peraí. Cara, é uma música que o cara escreveu pra uma mina que deu um pé na bunda dele e ele fala assim que não, que é pro capeta, óbvio, né? Porque se for romântico, deixa de ser trevoso, cara. Não, Vini, não, peraí. É genérico pra caralho. Não, os malucos tentam dar hipnote na parada, meu. Vamos meter as máscaras ali, vamos ser o Hollywood Undead da. Sei lá, de onde é que é essa porra, velho. Sei lá de onde é que é essa porra dessa banda, é Alemanha, de onde é que é essa, caralho. Cara, ó, isso aqui, ó, é literalmente o vídeo de, tipo, porque eles ficam fazendo vídeo de divulgação. Cala a boca. É literalmente o vídeo de divulgação do que eles ficam lançando, e é o Cardinal Cope, que é o atual, né, andando de triciclozinho. Deixa eu falar, porra. Tipo, andando de triciclozinho, que é o triciclozinho pra remeter o iluminado, tipo, e ele como se fosse uma criança andando. Tipo, isso não é se levar a sério ser trevozão, cara. Eu digo mais, cara. O nome da banda define ela, porque ela não é palpável, cara. O som é ruim, genérico, e eles ficam só nas fuleiragens de imagem, cara. Eu posso terminar isso aqui só com uma coisa? Ô, Matuza, eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que o Vini tem todo o direito de ter o gosto dele, porque teve gente que apoiou até Hitler, cara. Você sabia? Não, cara, mas assim, o problema é que assim, as pessoas que apoiavam o Hitler provavelmente tinham mais argumento que o Vini, cara. Eu falei, cara, eu ia vir pra agredir, meu. Os amigos vão ficar chateados, mas eu não vou mudar meu argumento. Cara, mas ninguém quer mudar sua opinião, cara. Tudo bem você achar ruim. Vini, o problema não é você achar ruim, você pode achar ruim. Tipo, eu não gosto do som, acho chato, genérico. Beleza, ok. Só que. Não é só chato genérica, porque não é original também. Tudo bem, pode não ser também. Mas assim, o argumento de que não, eles pagam de trevoso, cara, eles nunca pagaram de trevoso. Se você conhece fã de Ghost que paga de trevoso, o problema é o fã, não é a banda. Eles nunca pagaram, cara. Eles sempre fizeram, cara, tipo, os clipes deles sempre são idiotas, assim. A ideia é ser bobo, cara. Eu posso fazer uma provocação aqui? Para os ouvintes, assim, no futuro cobrarem isso. O Vini vai gostar de Ghost em algum momento. Eu juro, vai cair nessa. Climou mesmo ou eu caí? Climou, só climou. Só fiquei quieto, porque eu já tentei ouvir Ghost várias vezes, cara. Vai gostar, em algum momento vai gostar. Não rola. E tá bom, acabou. Deixa eu jogar as minhas aqui pra criticar aqui, só pro Matuza ficar mais puto. Eu vou até cortar uma que ninguém é tão fã e vou falar só de duas aqui, do Matuza. Desculpa, Matuza. Mas, você vai falar de Barons, que eu sei, mas tudo bem, a gente já passou por isso. E sabe por que eu escrevi Barons aqui? Porque você colocou o cadáver, então não é coisa que a gente odeia. E o Barons eu até gosto. Eu gosto muito. Ah, não. Agora eu vou criticar o amigo. Se é pra falar mal da banda só pra ofender o amigo e você realmente não gosta, vai tomar no cu. Tem que não gostar da parada. Nem que os argumentos sejam uma merda, mas tu não gosta, porra. É que o Barons, tipo assim, eu realmente gosto de uma música. Muito. E só, cara, tipo, não encontro mais nada. E é quase a mesma coisa pra outra banda que eu realmente não gosto de uma música, mas eu não odeio, sabe? Que é o Lepros. Caralho, não. Ok, consigo. Não, tudo bem. Lepros é difícil de gostar. Eu demorei muito pra gostar de Lepros também. Então é. Velho, não vai. Eu demorei muito pra gostar também. Inclusive, um amigo é um ignorante, porque o mesmo comentário que eu fiz, ele fez sobre Kiss. Não sabe nada. Não entendi. Mas eu provavelmente fiz mesmo. Mas mesma coisa que eu falei do Ghost, tu falou do Kiss, cara. Todo mundo tava falando que eu tava errado. Porra. Mas todo mundo me criticou. E eu falei que os dois estão errados. Inclusive falar isso do... Inclusive falar isso... Cara, esse é o pior argumento. Porra. Você leu todos os meus livros, Matuza? O quê? Você leu todos os meus livros? Você vai discordar de mim? Não peguei a referência. Não conhece meu trabalho, não pode me criticar, conhece, pô. Não pegou a referência, quer dizer que não conhece o vovô Olavo, então não dá. Que bom que eu não conheço o vovô Olavo. Puta, cara, agora eu fiquei triste de não conhecer. Caralho, cara. Não dá. Mas é isso, cara, eu juro. Barons e Lepros é duas bandas que não me desce. E cara, eu vou ser bem babaca. O Lepros é do nível que eu acho até o visual dos caras assim, eu fico, caralho, me dá um nervoso ficar olhando pra Poxa, mas eles nem têm visual, porra. Eles são cara de Playboy só, e eu fico, cara... Ah, sim, eles são noruegueses, eles são estranhos. Velho. Nossa, eu fico, cara, tipo Playboy de conservatório, tá ligado? Sim, é. Aí eu fico assim, cara, sei lá. Posso falar uma coisa que eu esqueci, que é a minha última agressão, depois disso eu não vou agredir mais ninguém, mas eu abomino black metal, cara. Eu acho black metal... como estilo de música detestável, assim. Você já falou isso algumas vezes, então, né? Tipo... Eu tava esperando vocês falarem isso, por sinal. Tem o New Wave of... Como é que é? anti-fascist black metal, que eu acho bem mais aceitável, só porque eu acho que ele tem uma pegada mais voltada pro death melódico e death progressivo também, que eu acho mais interessante. Mas eu não consigo curtir, tipo, eu não consigo curtir sabe aquela parada de diferenciar a obra do criador? E todos os caras que influenciaram essa galera no início, eles eram tudo um spawn no cu, arrombado, tipo, escroto mesmo. E eles influenciaram a galera tudo no som deles e tal. E aí, tipo, esses tempos até... É pra falar mal mesmo, vou agredir, não tá aqui. Esses dias eu vi até o Lucas defendendo o black metal, não sei o que lá. Essa cara, eu não consigo, meu. Eu acho detestável, assim. Tipo, assim... Mas o Lucas gosta igual a mim, pô. Ele gosta. Mas aí, mas é o problema de vocês, cara. Fica longe de mim, não me encosta, tá ligado? Tipo assim, não me encosta, se me olhar meio torto, eu já sento o braço, tá ligado? Tipo assim, cara, eu não gosto de black metal, não. E também tem outra. Tu pega pra ouvir assim, tipo, às vezes o som é até legal, mas daí tu vai ver a letra. Ah, e é lamentável, cara. É tipo um barulho triste. E é por isso que eu tenho um preconceito com black metal. Então eu tô aqui assumindo que eu sou um anti-black metaler. Eu não gosto de black metal. E. O único black metal que chega mais próximo de black metal que é bom é King Diamond e Metal Fate. Nossa, tá da bem black metal. Mas o pior, o pior é que o preconceito pelo black metal, eu acho que é o preconceito que eu sou mais curte, em geral. É o preconceito que vale, é o preconceito que vale. Não é que eu curta, mas é que, tipo assim, eu já tentei ouvir e acho que tudo que eu ouvi foi tão detestável, cara. Tipo, tudo numa. Tipo, gente vibe errada, tá ligado? Que eu prefiro só falar. Nada, mas eu juro que eu era assim, cara. Eu era assim, eu ficava, cara, o pessoal é só muito chato. Aí eu fui ouvir o Império. Aí tu matou um amigo teu e tal. E pirei, velho. Pirei foda. O Império é uma banda que se o Lucas tivesse. Se o Luiz tivesse aqui, ele ia falar mal, porque ele odeia o Império também. Eu gosto do Império também. Tem Império? O Luiz odeia, cara. Eles odeiam. Eu não conheço. Não, pra mim é indiferente, porque provavelmente é black metal eu não gosto, então. Vamos só citar rapidinho as bandas que vocês curtiram com os amigos de cara, vai, rapidinho. Bom, eu tenho uma dívida condenada eterna por causa do Rotting Christ. O Cradle Decapitation, desse último álbum, eu fui ouvir aquele outro que você me indicou, eu não curti tanto quanto esse aí, mas esse último do Cradle é foda. E esse álbum do Cradle Decapitation tá lindo. É incrível, é incrível. E outra que eu também é desse esquema de stoner sedentista psicodélico, eu demorei também, o Denada insistiu e Church of Cosmic School, e hoje eu gosto bastante também. Então, o amigo já ouviu Spiritual Beggars? Não sei se cara, eu ouvi, eu gostei muito. Caralho, pronto, pode colocar aí Spiritual Beggars, eu gostei pra caralho. É que eu esqueci dessa banda. Mas eu gostei. Eu tô olhando aqui a cara do meio estranho, mas. Spiritual Beggars é o projeto paralelo do vocalista do Firewind, que é uma banda de stoner metal, cara. É boa. Inclusive, o Guita do Firewind é o Guita do Ozzy hoje em dia. Não sei se é ainda. Mas foi. Não, é o Zach Wilde, voltou. Voltou? Voltou, é o Zach Wilde. Firewind é uma banda grega de power metal. Sim. Eu tocava uma música do Firewind na minha outra banda. Aquele cover delas do Maniac. Ah, porque Maniac é deles, né? Ah, mas o a gente tocava o cover deles, eu fazia o solo dele, cara. vai lá, Vini, as bandas que terminou, Maturinho. Ah, banda. Terminei. Banda... Tem essa que eu me lembrei bandas... assim agora. Deixa eu ver, bandas que vocês me indicaram que eu gostei. Tem Baroness, que o amigo Matus indicou, foi uma felicidade muito grande em ter ouvido. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei se o Denado me indicou alguma. Provavelmente o Denado me indicou uma caralhada de coisa que eu ouvi e gostei, mas não tô lembrando agora, porque. Ah, entendi. Tá agora. Bem. É que agora eu tô ouvindo. Eu voltei a ouvir umas paradas antigas, eu tô ouvindo o Mestre Fate, tô ouvindo um Skin Diamond da vida e tal. Mas. Cara, eu tô tentando lembrar nas paradas que o Denado me indicou. Acho que o Denado me indicou uns death pra ouvir, uns death metal, uma parada assim. Se eu não me engano, foi o Denado que me apresentou Cynic, cara. É, foi eu mesmo. Eu gosto pra caralho. Porque eu vi o. Eu já gostava de Death, aí eu assisti o documentário do Death e eu vi que tinha os caras lá, o Batera e coisa e tal. Paul Misdivel e Sam Heinrich, sei lá, um negócio assim. Sam Reinhardt. E aí eu lembro que eu tava falando do documentário com o Denado, e ele falou assim, porra, você nunca ouviu o Cine, que é bom pra caralho e tal. Deu, pô, tava naquela vibe ali, ouvindo as paradas mais pro lado do Def mesmo. Cara, eu vi o Cine, que foi uma experiência maravilhosa, cara. Tipo, é uma banda muito foda, cara. Muito foda mesmo. Eu acho que eles são muito, assim, subestimados, assim. No mundo do headbands, assim. Eu acho uma banda foda pra caralho. E tem uma outra banda que foi o Luiz que me indicou, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem uma playlist e que eu acho que os amigos vão gostar também, porque ela não é de metalcore. Ela é outra vibe. Deixa eu só ver aqui. Não. Que aqui. Deixa eu só achar a banda. Que o nome da banda é. Não sei se é Beyond. Não é Beyond Creation. Porra, como é que é o nome da banda? Pera aí, eu vou achar Beyond isso. Beyond the Creation, que é dos caras Lovecraftiano, pô. Não, não. É a dos caras Lovecraftiano, mas não é Beyond the Creation. É Revocation. Cara. Essa banda é foda, que, também. Que banda maneira, cara. Qual o nome da banda? Revocation. Revocation. E tem dois agradecimentos pra fazer, inclusive. Um ao Denada. Um ao Matuza. Que me fez voltar a ouvir Tu, porque tipo, eu gostava de Tu, mas eu conhecia muito pouco. E aí, graças ao Matuzinho, eu voltei a ouvir Tu, e aí eu ouvi para caralho. E acho que foi. Não sei se foi o Godoka, cara, que também me fez uma ressuscitada umas bandas que eu tinha ouvido. E, tipo, sabe aquelas bandas que tu escuta e meio que tu começa a ouvir um monte de parada e ela cai no esquecimento? Eu acho que isso já aconteceu com vocês várias vezes. Sim, sim, sim, muito. Então, muito alegre, porque não. O Matuza fez isso com Tu pra mim e o Godoka fez isso com Gojira, cara. Nossa senhora, cara. Muito, muito obrigado. De nada ele não colaborou com nada desse tipo, então a gente fica no... Tudo bem, tudo bem. Vai acontecer uma hora ou outra, cara. Deixa eu... Cara, eu acho que eu falei do álbum novo do Revocation, ou foi o do Vini que falou? É que quem me indicou o Revocation pra ouvir foi o Luiz. Tipo, eu lembro nitidamente. O Luiz chegou e disse, eu lembro vai gostar disso aqui, ó. Pá. Eu lembro desse álbum porque, tipo, tem uma banda. Esse álbum chama The Old Ones, uma coisa assim, não é? Ancient Ones, acho que uma coisa assim. E tem uma banda de Doom que chama The Great Old Ones, que também fala de Lovecraft. E aí eles lançaram, tipo, na mesma época, assim, eu lembro que eu, tipo, ouvi por causa disso, assim, tipo, porra, você ia procurar um e achava do outro, assim. Sim, ficava se atrapalhando. Sim. É bom demais. Cara, deixa eu soltar as minhas aqui pra gente acabar, tá ficando tarde aqui. E eu tenho uma dívida grande com o Matuzinha, por causa de uma banda que pirou minha cabeça. E até hoje, pra mim, é uma dos vídeos mais bonitos, uma versão acústica de uma música dessa banda. Que é Creed. Que é o Iobi, cara. É o Iobi, cara. Iobi Love. Iobi, Iobi, não sei. Eu acho que quem curtia muito essa banda era o Flamer, velho. Olha aí. Eu vou até deixar o vídeo acústico aqui, que pra mim é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. E tudo deles é bonito pra caralho. E é incrível. Eu até falei do Iobi hoje, eu acho que no Insta, com o Matuzinha hoje, né? Ele sim. Postou lá um negocinho, foi legal. O Vini, ele me indicou uma banda que ele nem lembra, mas faz muito tempo que eu gostei pra caralho dessa banda, que é o Covades, que é uma das bandas. Ah, sim! Uma das milhões de bandas. É o carro-chefe dos death metal progressivo técnico canadense, muito louco. Pois é. E é uma das milhões de bandas do Steve DiGiorgio, né? É, também. Mas, puta, que banda foda, cara. Banda foda. Foda demais. O Luiz. Eu não vou colocar o Godoka dessa vez, que eu escrevi rápido aqui, mas mandar um beijo pro Godoka. Me desculpa, Godoka. Mas o Luiz me indicou aqui o The Night Flight Orchestra, que no primeiro eu não gostei, mas aí eles lançaram. Eles têm lançado um single esses dias aí, e, cara, essa música chamada Transmission. Puta que pariu. Puta que pariu. Que música foda, velho. E eu tenho ouvido essa banda em loop. E não tô achando a coisa mais incrível do mundo. Eu não sei explicar, cara. Eu não tô achando a coisa mais incrível do mundo, mas eu tô pirado com a porra da banda ao mesmo tempo. E não faz sentido nenhum. E pra terminar, é que eu já comentei, só porque eu lembrei enquanto tava no meio do programa, é o Headfinger, né? Headfinger foi incrível. Sim, sim. Foi incrível. Uhum. Não foi durante o podcast, a existência do podcast, mas foi um momento, assim. E é isso. Você tá pensando, gente, porque eu vou terminar o podcast com uma banda que todo mundo detesta, né? É boa. É por isso que a ideia é Creed mesmo. Deixa eu catar uma boa do Creed aqui. Uma boa, só que é o contrário do Creed. Escolhe uma aí. Então, e vou indicar pros amigos. A gente não vai ter momento de indicação cultural, essas paradas. Aí vai, porque tem muita gente em quarentena, cara. Faz sentido fazer indicação? Bom? Alô? Vamos. É, ficou silêncio, né, gente? Vamos com indicação? Vamos. Outro encerramento aqui, já tá. Você já começou rapidinho a música aqui, vocês já ouviram isso, já sabe a pedrada que vem aí pelo Vini. Mas eu vou começar então, e vou fazer eu, Matuz e Vini, pra ser o final. Cara, eu vou indicar aqui um álbum e um podcast, não tem nada a ver com a banda. Eu fui extremamente exposto aqui por, infelizmente, gostar de umas músicas aí do tal do Fortnite. Mas eu também gosto de rap bom. Eu também gosto de coisa boa. Eu conheci há menos tempo. Acredita, né? Em mim. Confia em mim, que não é rap de Playboy, ao contrário. Eu só queria trazer alegria pro meu povo. E queria mandar um beijo até pro Marcel, que é o ex-colega aí, que ele que me mostrou junto com o Thiago, que foi no podcast que eu ouvi, que é o Eduardo, né? Que fazia parte do Facção Central, e ele lançou esse disco. Um disco de apenas 2 horas e meia, chamado Necrotério dos Vivos. E o disco tá foda demais, cara. Eu vou postar o link do Spotify aí pra vocês. Ouvirem, porque eu acho que no Spotify, pelo menos, vocês vão se trocar pro cara, né? E quando é banda, assim, quando é gente do Brasil, assim, é maneiro dar esse retorno, né? E também postar o podcast aqui do Thiago, antigo. Eu não sei se ele ainda tá com o Altiverso, ou se ele tá em outro podcast, mas eu vou conversar com ele aqui pra postar o podcast sobre a facção e sobre o rap nacional em geral, que é bem bom. Bom pra caralho, por sinal. Ouça o anterior também, Eduardo, lá, o Fábrica de Cadáver, que é... Sim, que é melhor. Que também, né? É gigantesco e é ótimo. Sim, esse novo eu não vi ainda, mas... É maravilhoso. O Fábrica de Cadáver, eu ainda tô gostando mais, mas não sei, posso mudar. Mas, cara, foda demais mesmo e puta que pariu. Não é metal, tá, gente? Eu tô falando no podcast metal, mas não é metal. Mas ouçam outras coisas, porra. Isso. Ouçam o Coldplay também. Não ouçam... Pô, o cara falou mal de Coldplay, mas escuta Fortnite, é foda, né? Eu sei, mas pô, vamos mudar o foco. Vai lá, Matheus. Eu acho que Coldplay é pior. Eu tô com o Denário. Ah, total é pior, mas porra, não é menos ruim, né? Fortnite não fica bom por causa disso. Não, mas é de fato, não. Agora, Matheus, tem que indicar alguma coisa? É o Matheusinho. Pô, eu nunca lembro desse negócio de esse troço de indicação. Porque já tá no podcast de indicação, aí eu venho despreparado, cara. Nunca lembro, tem que indicar coisa. Mas eu vou indicar um filme, então, que eu vi nessa época aí de quarentena. Que é um filme que tem na Netflix, não é da Netflix, ou é, não sei. Mas é um filme belga, eu acho. Que chama Hall. Que é, né, seria, traduzido seria cru, né? Ah, Roth. Roth. Que é a mina vegetariana, né? Isso, em português ficou grave, mas tem Netflix. Filmaço. Veja esse filme, cara. É bom esse filme, cara. De nada vai pirar vendo esse filme, meu. Porque a mina faz veterinária, meu. É muito. É verdade, doido. A mina é veterinária. É verdade. Eu posso falar o preconceito que eu fiquei quando eu li a sinopse do filme? Eu fiquei medo de terror adolescente. Então, cara, eu também, quando eu vi, tipo, alguém me falou bem também, eu vi em algum lugar falando bem, tava aqui, eu falei, ah, mano, vou ver um filme aqui, bobinho, pô, tô aqui de meio, tipo, tava sem sono, tava aqui deitado, falei, ah, mano, vou botar um filme bobinho pra ver aqui, sabe, vou botar um terror adolescente bobinho pra ver aqui. Eu quero assistir e ser surpreendido, e fui. Caralho, fui, cara, pô, vejam esse filme. Filmaço, cara, filmaço. Que é bom pra caralho, assim, bom pra caralho. E uma não indicação. Na verdade, uma indicação que eu não sei é que tá todo mundo falando desse filme novo Netflix, chama Poço. Eu não vi, mas tá todo mundo falando desse filme. Eu dei o efeito Segui no Denar. É que vocês não pegaram a fase agressiva do Segui, que o Segui ele via muita coisa, ele consumia muita coisa, ele indicava muita coisa pra galera. Só que o Segui ele tem a memória de um peixe, tá ligado? Então, tipo assim, pô, assiste. Sim, lá. É as drogas. Assiste lá, Roth. Ah, muito foda o filme e tal. Aí tu passava, sei lá, uma semana, aí tu assistia e tu chegava, Pá, vou seguir. Peguei o Raw lá pra assistir. Cara, que filme é fudido dele? O que, que tu tá falando, meu? O filme lá da mina, das veterinárias lá do Paranauê e tal dele. Que porra é essa, meu? Eu nunca vi isso aí. Como que não, meu? Tu que me indicou, cara, dele. Não sei do que tu tá falando, cara. E se, tipo, te deixava falando sozinho. Então eu dei seguir pro Denado, porque eu falei, uau, meu, assistam o Poço lá, o filme tripolítico, não sei aí, o quê. Pula, apareceu um vídeo de uma resenha, né? Aí eu fui ver o iníciozinho da resenha e falei, caralho, eu tenho que ver. E, pô, eu só quero comentar uma coisa pra depois vocês verem e os ouvintes quando verem falarem comigo também. Mas, cara, o Poço é assim. Ele começou, eu falei, pô, maneiro. É o quê? É uma crítica óbvia? Se todo mundo com um pouco de bom senso vai ter essa crítica? Pra mim parece muito óbvio, pois é. Não, uhum. mas maneiro, ficou bem representado. Só que acabou o filme e eu fiquei assim, cara, eu não entendi nada, eu acho que tem uma coisa de Cristo ali no meio, tá ligado? Caralho. Uhum. E, cara, eu gostaria que vocês vissem e depois conversassem comigo, eu devo ser burro, porque eu realmente não entendi nada, no final eu não entendi mais nada. E assim, eu fiquei, eu sou burro, não é possível. E terminou, Matuzinha? É isso, veja o Hall, só isso que eu quero indicar. Olá, o Servini. Então eu vou, já que o Denada indicou, o que tu indicou mesmo, Denada? O disco do Eduardo. Tu indicou o disco do Eduardo, o Matuza indicou um filme. Eu vou indicar dois livros, cara, que foram os dois últimos livros que eu li. A Baca, ele lê. E tipo, ah, desculpa, quem sabe agora eu goste dos discos do Devin Powell. Isso. Dos dois últimos livros que eu li, que um foi um pouco pra dar uma desopilada, mas... também porque é um pouco mais sério e porque eu acho interessante a gente ler e tentar, tipo, sei lá, fortificar a nossa mente para a gente ter que lidar com coisas do dia a dia que para a gente são corriqueiros, dependendo da área que vocês trabalham. O primeiro é o Por um Fio, do Drauzio Varella, que é um livro que fala sobre, basicamente, sobre como lidar com perda, né? Com perda de paciente... como lidar com o familiar, como um paciente vai morrer, com um paciente que sabe que vai morrer, tipo, como lidar com essas situações. Ele não é um livro bad vibe, ele é um livro forte, ele é um livro que vai te pegar e ele vai te dar um chacoalhão e te dizer assim, ó, olha, abre o olho que tu consegue ser mais forte, tu consegue lidar com isso, sabe? Tipo, eu consegui, tu vai conseguir também, sabe? Então, tipo assim, é um livro que ele é uma leitura, não é uma leitura... fraca, mas ela não é uma leitura pesada, assim, porque ao mesmo tempo que ele te mostra uma realidade triste, ele também te mostra que a morte não é só coisa ruim também, né? Então é bem interessante no ponto de vista mais profissional, pra quem gosta de ler essas coisas mais cabeçudas, assim, tipo, talvez seja interessante pra ter uma noção da área da saúde. E o outro livro, que é o livro que eu tô terminando de ler agora, que eu ainda não terminei porque falta, tipo, sei lá, 10 páginas pra mim terminar de ler ele, mas que é o A Guerra do Velho, que é um livro de ficção científica. Eu ouvi falar bem desse livro, cara. O resumo dele basicamente é um Tropas Estelares Geriátrica. Eu ouvi falar bem desse livro. É uma galera que com 75 anos, tipo assim, eles se alistam tipo umas tropas estelares, assim, e aí com 75 anos eles vão pro espaço pra lutar guerras, e aí tipo... E eles começam. E o interessante do livro, que deu pra ver que quem escreve fez uma boa pesquisa, porque normalmente livro, personagem, tipo, sei lá, de uma aventura ficcional e tudo mais, é o cara jovem, todo vivaz, não sei o que e tudo mais. E essa aventura tu começa acompanhando o John, que tá com 74 anos, vai fazer 75, Oi. E ele é tipo. Ele é viúvo há 9 anos, tá, tipo, mega monótona. Porque o filho dele já não vai mais ver ele, e aí ele sente muita saudade da mulher, e tipo assim, ele tá com a bexiga fraca, tô velho, pinto não sobe mais. Então é uma vibe muito diferente, sabe? Então esse livro ele é muito interessante porque ele tem um ponto de vista de idoso que normalmente a gente não teria, tá ligado? Inclusive, eu já aviso os amigos que rola uma putaria frenética no livro, viu? Idoso nem transa, Vini. Hã? Idoso nem transa. Então, aí que tá, mas no livro rola umas paradas e depois rola umas putaria frenética, que daí qualquer coisa eu conto em off pros amigos pra não dar spoiler pro ouvinte. Mas é uma leitura muito fluida, muito tranquila, assim. Então, esse aí, os dois eu vou ler ainda. O Drauzio é incrível tudo que ele faz. Cara, esse Guerra do Velho, cara, fica a dica pra galera. Eu vou tentar procurar pra ler também, cara. Quem me indicou Guerra do Velho foi o Godoc e a Karina, que dois já leram Guerra do Velho, o pessoal do Vira Página aí, que tá pra sair mais algum episódio, ou já saiu, não sei. Ainda não. Então fica essa dica aí pra galera aí. Bem maneiro. E a gente vai encerrar com o que, Vini? Vamos encerrar essa bagaça aqui. A gente vai encerrar, cara, com um clássico. A gente vai encerrar com um clássico que ele não só é uma música muito bonita, mas ela é uma música detestável, que é One Last Breath, do Creed. É, que eu acho que todo mundo detesta, então... Eu tocava essa música, cara. Eu tive uma banda, uma vez que tocava essa música, uma banda de pop. E é isso aí. Vocês não lembram, o amigo mas... tocava Creed, o amigo tocava... escuta Fort Myers. Tocava Creed, cara. E, pô, caralho. Vou te falar, o Mike Tremonti toca pra caralho. O início... Não, aí que tá, meu. A gente vai ter que gravar um podcast. A gente tem um monte de ideia no meio do programa e antes a gente nunca tem, cara. Músicos subestimados, cara. Sim. E o início dessa música não é facinho, não, cara. É difícil, cara. Que horror. Então eu te digo outra. Eu cantava essa música. Então, sabia. Vai! Um beijo pros ouvintes, gente. Eu sei que provavelmente o mundo vai estar muito pior quando isso aqui sair, porque as notícias que a gente viu não são boas. E vamos tentar pelo menos entreter a gente. Na verdade, o podcast acaba sendo um grande válvula de escape pra mim, imagina pro Vini e Matuzinha também. E, cara, um beijo pra vocês, cuidado aí, e é nóis pra caralho. Imagina esse discurso depois tocando o outro. Caralho, vai com calma. And I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And will it let me say, let me say, hold me now. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking, maybe 6 feet is so far down. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking